As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung. Ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Vamos juntos acompanhar agora os destaques desta quarta-feira, 19 de maio de 2021. Começamos esta edição com informações ao vivo de São Paulo. A cidade, a capital paulista, enfrenta greve do metrô. E a repórter Gabriela Rangel está na estação Barra Funda do metrô e tem outras informações. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes do Jornal da CBN. É isso, o metrô de São Paulo está em greve. Quatro linhas estão totalmente paralisadas. São as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. Elas deveriam começar a operar às 4h40 da manhã. Até agora, não operam. O metrô promete, em instantes, retomar alguns trechos. Na linha azul, a promessa é que os trens voltem a circular daqui a pouco entre as estações Ana Rosa e Luz. Na linha 2 verde, deve ser retomada a operação entre as estações Alto do Ipiranga e Clínicas, e na linha 3 vermelha, entre as estações Bresser, Moca e Santa Cecília. A linha 15 prata não tem previsão de ser retomada. O metrô também informou que acionou o Paese, que deve começar a operar às 6 horas da manhã. Paese são ônibus gratuitos que fazem justamente o percurso das linhas azul, vermelha e verde. Já a circulação nas linhas 4 amarela e 5 lilás está normal, já que são linhas administradas pela iniciativa privada e não responde ali ao sindicato dos metroviários. São trabalhadores que não são filiados a esses sindicatos, eles não seguem, portanto, a greve. Essa paralisação foi aprovada em assembleia, realizada ontem à noite pelos metroviários. Então, muita gente chegou aqui cedo, sem saber da paralisação. Eu estou na estação Barra Funda, como você já disse, aqui na zona oeste de São Paulo, e é uma estação super movimentada. Tem conexão com trens da CPTM, tem também um terminal de ônibus. Os trens da CPTM estão operando normalmente, os ônibus também são uma alternativa aqui para a população que chega e dá de cara com os portões fechados. O Hermelino Milanese Neto é um desses passageiros que não soube a tempo de se organizar e fazer um trajeto diferente. Ele é bombeiro e está preocupado com o seu turno. Não sabia, pegou a gente de surpresa aí. Isso aí é uma falta de senso, né, com a população, né? Ainda mais quem faz os serviços essenciais, que é o meu caso, que eu sou bombeiro. Sim, nossa, imagina, você entra que horas? 7 horas. Deve atrasar então hoje? Hoje, se eu conseguir chegar ainda no plantão, né? Pelo jeito eu não vou conseguir, porque eu tô bem distante do local, né? Da Barra Funda, aqui onde a gente se encontra. Para a saúde fica difícil. Funcionários do metrô de São Paulo decidiram começar essa greve ontem à noite, né? 77% deles votaram a favor da paralisação em assembleia virtual. Essa decisão foi tomada porque o metrô não enviou representantes a uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. Há uma liminar da justiça, segundo o governo, que determina a manutenção de parte do funcionamento. Seria 80% nos horários de pico e 60% nos demais horários, sob pena de multa de R$ 100 mil por dia. mas a gente viu que isso não foi cumprido, né? Já que o metrô está aí desde as 4h40 parado. Os trabalhadores pedem um reajuste salarial de 9,7%, além de benefícios, e o governo ofereceu uma correção de 2,6% a partir de janeiro de 2022. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo disse que o pedido dos metroviários está acima do praticado pelo mercado e que deixar milhares de pessoas que cuidam de serviços essenciais sem transporte é desumano. Milton. Muito obrigado. As informações de São Paulo foram de Gabriela Rangel, que volta junto com toda a reportagem da CBN ao longo desta manhã, atualizando as notícias sobre a paralisação no sistema de metrô na capital paulista. Vamos a outros destaques desta manhã. No dia D, na hora H, no Brasil. Dia D, hora H. Dia D, o que tudo indica, é hoje. A CPI da Covid-19 no Senado ouve hoje o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no depoimento mais aguardado pela oposição e mais temido pelo governo. Depois de um adiamento de 2 semanas, o general vai à CPI protegido por um habeas corpus para ter direito de ficar calado, sem farda, e acompanhado de 2 advogados e 3 assessores. Além de assuntos já conhecidos, como a demora na compra de vacinas, a distribuição de remédios comprovadamente ineficazes contra a Covid e o colapso do sistema de oxigênio em Manaus, Pazuello será pressionado a falar sobre uma denúncia divulgada ontem à noite. O Jornal Nacional da TV Globo revelou indícios de fraude em contratos do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, na época em que ele era ministro. Sem licitação, militares nomeados pelo general escolheram empresas para reformar prédios antigos da pasta no Rio e usaram a pandemia para justificar a urgência nas obras. De acordo com a reportagem, as contratações somam quase 30 milhões de reais e foram feitas pelo superintendente do Ministério no Rio, Coronel Jorge de Vério, que foi nomeado por Pazuello. Só a iluminação automática de LED na fachada da sede da pasta no Rio foi orçada em R$1 milhão. As 282 poltronas do auditório iriam custar R$ 2.800 cada uma. Uma das empresas contratadas pertence a 2 sócios que já apareceram em outro escândalo envolvendo as Forças Armadas. Um deles foi condenado à prisão e recorre em liberdade. Diante dos indícios de fraude, a Advocacia Geral da União não aprovou as 2 dispensas de licitação e os contratos foram anulados. Após a nova denúncia, o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, pediu a quebra dos sigilos telefônico, fiscal e bancário do ex-ministro Eduardo Pazuello e dos outros envolvidos no caso. No depoimento de Pazuello hoje, o desafio dos senadores é arrancar alguma resposta do ex-ministro, que pode alegar o direito de ficar em silêncio por causa do habeas corpus do STF. Durante o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, presidente da CPI, Omar Aziz, ironizou a estratégia de Pazuello e de outros membros do governo em recorrer ao STF. Agora, é bom a gente ver algumas pessoas irem ao Supremo pedir auxílio do Supremo, até porque o outro dia estavam querendo tocar fogo no Supremo e queimar o Supremo essas mesmas pessoas. Literalmente queriam fechar o Supremo Tribunal. Agora já não. Já estão atrás do Supremo pedindo auxílio para que possa chegar aqui e ficar calado. O ex-ministro Eduardo Pazuello também deve ser confrontado com as declarações do ex-chanceler Ernesto Araújo, dadas ontem na CPI. No depoimento de quase 7 horas, ele disse que se empenhou na importação de cloroquina a pedido do Ministério da Saúde e por ordem do presidente Jair Bolsonaro. Houve uma grande corrida aos insumos para hidroxicloroquina e baixou precipitadamente o estoque de cloroquina, como fomos informados por isso pelo Ministério da Saúde no Brasil. E em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado. Não me recordo de discutir o assunto, enfim, implementei esse pedido a partir de uma coordenação com o Ministério da Saúde. Mas lembra de alguém que conversou com o senhor para o senhor implementar esse pedido? Esse especificamente? Sim, especificamente. Saúde? Claro, houve não foi exatamente o pedido para implementar esse pedido do Ministério da Saúde, mas o presidente da República, ele, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro. Então houve a participação do presidente da República? Sim. Ernesto Araújo deixou o comando do Itamaraty no fim de março, depois da pressão de parlamentares de oposição e governistas que consideraram que a atuação dele prejudicou o Brasil na compra de vacinas. O ex-chanceler foi duramente criticado por adotar um alinhamento automático aos Estados Unidos durante o governo Trump e em conflito com a China, o que prejudicou o Brasil na aquisição de vacinas e do IFA. Contrariando o discurso de quando comandava o ministério, o ex-chanceler negou que tenha tido problemas com a China e foi chamado de mentiroso pelo presidente da CPI e outros senadores. Jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia. Eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-China. Chinesa. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China, inclusive se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo, Vossa Excelência chama de comuna vírus. Tem várias declarações, está faltando com a verdade. Vossa Excelência nega aquilo que o senhor escreveu. Aí não dá. O artigo não é absolutamente contra a China. A China é mencionada apenas lateralmente num ponto do artigo, justamente onde eu comento a tese do escritor. Mas faz isso, ministro, por favor. Como é que não é ofensivo? E se fala em vírus ideológico, se repercute que pode ser uma guerra química, se não sei o quê. Ao longo do depoimento, os senadores criticaram a postura de Ernesto Araújo. O Brasil levou 5 meses para aderir ao consórcio COVAX Facility para a compra de vacinas. E só entrou no processo quando 170 países já tinham assinado o acordo. Além de entrar tardiamente, o Brasil optou pela quantidade mínima de doses, quando poderia ter assinado um contrato que permitisse imunizar 50% da população. Ernesto Araújo culpou o ex-ministro Eduardo Pazuello pela decisão. Veja, se nós tivéssemos aderido aos 50%, certo, por óbvio, nós estaríamos recebendo mais do que 10%. Você não concorda com esse raciocínio? 50 não é maior que 10? Certo, mas não é a opção pela qual eu participei. A decisão por 50%, então, foi do Ministério da Saúde. Dos 10%, perdão, foi do Ministério da Saúde. Entendo que sim, não foi do Itamaraty. Esses foram alguns dos destaques do Jornal da CBN. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esses e outros assuntos com você. Você fala com a gente a partir de agora. Manda sua mensagem para milton@cbn.com.br. Manda para o Twitter, @jornaldaCBN. Para o WhatsApp, 11 999 11 9981. E se quiser, pode deixar o seu comentário também na área de comentários do canal da CBN no YouTube, porque o Jornal da CBN já está no ar. 6:14. Santander e Valor Econômico apresentam Cidadão Global. Em 2015, quase 200 países assinaram o Acordo de Paris, inclusive o Brasil. Todos eles se comprometendo a reduzir as emissões de gases do efeito estufa até o ano de 2025. O objetivo principal é impedir que a Terra aqueça em até 2 graus Celsius neste período. Mas você sabe qual a função do Brasil nessa história? Pois bem, atualmente, o país é o 7º maior emissor de CO2 do mundo e a meta nacional é reduzir 37% dessas emissões por meio do aumento do uso de fontes limpas e alternativas de energia, melhorando a infraestrutura de transportes, diminuindo o desmatamento, restaurando e reflorestando até 12 milhões de hectares, além da participação em bioenergias sustentáveis e o investimento em tecnologias industriais limpas. Quer saber quais são as inovações e tendências mundiais para o cuidado com o planeta? Participe do Cidadão Global, evento internacional que acontece no dia 25 de maio e traz como tema principal a sustentabilidade. A Algor já é presença confirmada deste ano. Boletim Cidadão Global, apresentado por Santander e Valor Econômico. Saiba mais e faça sua inscrição em cidadãovalorsantander.com.br. Se você está cansado de bandeira vermelha na conta de luz e quer um Brasil com mais emprego e sustentabilidade, esta mensagem é para você. A geração própria de energia solar economiza água, evita o acionamento das termoelétricas responsáveis pela bandeira vermelha na conta de luz e ainda ajuda na saúde do planeta. Faça como a Proteste, a maior associação de defesa do consumidor da América Latina. Apoie a geração própria de energia solar. Brasil, deixe a solar crescer. 6:16. Os quatro times brasileiros que entraram em campo ontem pela Libertadores, os quatro foram derrotados, incluindo aí os paulistas. O São Paulo perdeu para o Racing por 1-0 no Morumbi. O Palmeiras foi derrotado pelo Defensa e Justiça por 4-3 no Allianz Parque. O Fluminense perdeu para o Júnior Barranquilla por 2-1 no Maracanã. E o Santos foi derrotado em La Paz pelo The Strongest por 2-1. A salvar o Brasil hoje, temos o Flamengo, que enfrenta a LDU em casa, e o Atlético Mineiro, que pega o Cerro Porteño fora de casa. O Juca Kfouri fala sobre isso com a gente, um pouquinho antes das 7 horas da manhã. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREA Cast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREA Cast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Próxima estação, Next Station. A cidade de São Paulo amanheceu com greve em 4 linhas do metrô. Muito transtorno para a população nesta manhã. Quem acompanha é a Gabriela Rangel. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes do Jornal da CBN. Metrô em greve e as linhas continuam paralisadas. As linhas afetadas são 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. Apenas a linha 4 amarela e a 5 lilás, que são administradas pela iniciativa privada, é que estão com circulação normal. As outras, né, completamente paralisadas, todas as estações fechadas. A gente chegou aqui a informar mais cedo que o metrô tem previsão de abrir daqui a pouco alguns trechos dessas linhas, mas nesse momento nada está funcionando nessas 4 linhas que eu citei, Cássia. Tem operação Paese, de acordo com a companhia, em todas as estações da linha azul, vermelha e verde. Eu estou aqui na estação Barra Funda, na linha vermelha, e por aqui tá difícil encontrar esse ponto do Paese, viu, Cássia? Eu estou circulando aqui pelo terminal urbano, está faltando informação. Quando eu encontrar o ponto do Paese, eu passo aqui a informação para os nossos ouvintes onde que está essa alternativa para quem quer pegar o metrô. CPTM está aberta aqui no terminal. A operação da CPTM, quer dizer, na estação normal nesta manhã, mais cedo, na estação Itaquera, o portão da CPTM demorou um pouquinho para abrir, mas também já opera normalmente. Cássia. Muito obrigada, Gabriela Rangel. Gabriela volta ao longo da nossa programação, atualizando as informações dessa paralisação do metrô. O IPO marca a estreia de uma empresa no mercado de capitais e é o momento em que suas ações começam a ser negociadas. Essa é a mais nova conquista do Get Ninjas, a maior plataforma de contratação de serviços do Brasil. Nós, da B3, a Bolsa do Brasil, desejamos muito sucesso à empresa. Marcela Marcos, bom dia. Bom dia para você também, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Trânsito já bem complicado na cidade de São Paulo agora. Alguns trechos têm, inclusive, congestionamento. É o caso do Corredor Norte-Sul, no sentido do Aeroporto de Congonhas, da Praça Campo de Bagatelle até um pouco à frente da Avenida do Estado. Passando esse trecho, o motorista segue com uma melhor condição. Pelo Corredor Norte-Sul, quem vai para Santana vai também com boas condições, marginais Tietê e Pinheiros. O trânsito flui bem agora, só que a Radial Leste tem já uma longa fila de congestionamento no sentido do centro, começando na altura da estação direção Guilhermina Esperança e se estendendo até a aproximação ao viaduto Bresser. Alguns trechos de melhora, mas de fato trânsito muito complicado até a altura do Bresser e só depois é que o motorista realmente vai conseguir desenvolver boa velocidade. Radial para o bairro, aí sim é um bom caminho. Cássia. Muito obrigada, Marcela. Quem quer economia? Eu quero você! Então aproveite o Ultra Descontão Ultra Farma. Você nunca viu preços tão incríveis. Medicamentos de marca, genéricos, com retenção de receita, vitaminas, produtos de higiene, beleza e muito mais. Tudo com descontos de verdade. Acesse agora ultrafarma.com ou baixe o aplicativo e aproveite. Entregamos em todo o Brasil. Ultra Descontão Ultra Farma. Aqui você economiza, economiza, economiza. A Patriani oferece dois prédios muito legais para você morar ou investir em Santo André, nos bairros Campestre e Vila Bastos. Apartamentos de 79 a 117 metros, depósito privativo, duas ou três suítes, duas vagas grandes na garagem e até casa de campo, com churrasqueira e piscina privativas. Dois lançamentos modernos em dois dos melhores bairros de Santo André, Mirae Campestre e Sírios Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. CBN, Tempo e Temperatura. Informações Clima Tempo. Muito bom dia para você, Aline Tóquio. Bom dia, Milton e Cássia. Bom dia para todos. Bom dia, Aline. Aline, passe o seu olhar sobre o radar aqui em São Paulo, capital, interior e estado. Resume para nós o que será o dia de hoje. Vamos lá. Hoje tem uma grande massa de ar seco atuando sobre o estado de São Paulo, então não tem previsão de chuva para nenhuma região paulista. O dia está começando com muitas nuvens aqui na faixa leste e sul do estado, onde fica a região metropolitana de São Paulo, né? A região da capital amanhecendo também com bastante nebulosidade, mas nas próximas horas essas nuvens vão se dissipar e o sol ainda vai aparecer com força hoje em toda essa faixa leste e sul, inclusive na capital. Como eu disse, né, não tem previsão de chuva hoje para nenhuma área, só o litoral que passa o dia com mais variação de nuvens. A temperatura diminuiu no estado, aqui na capital agora está fazendo 13 graus na zona sul e 15 graus na zona norte, previsão de máxima para hoje de 25 graus. O litoral tem máxima prevista de 26 no litoral norte e no interior de São Paulo, dia de grande amplitude térmica. Agora, muitas cidades amanhecendo com temperaturas entre 11 e 13 graus pelo interior e as máximas vão chegar lá na casa dos 28 graus, Milton. 28 graus de temperatura na cidade de São Paulo. Temperatura elevada para essa época do ano, Aline. A gente vai ter temperatura elevada rapidinho nos próximos dias ou isso vai mudando? É só uma pequena correção, Cássia. Os 28 é para o norte do estado de São Paulo, que eu já emendei tudo. Uhum. Aqui na cidade de São Paulo até dá uma esquentadinha. 25 a máxima, continua subindo devagar nos próximos dias, mas aí deve cair no fim de semana. Tá certo. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, com uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Da CBN. Um número para a gente pensar. Total de brasileiros com atraso na segunda dose da vacina contra a Covid-19 mais do que triplicou em um mês. Chega a 5 milhões de brasileiros. O levantamento foi feito pelo jornal Estado de São Paulo na base de dados do Ministério da Saúde. Em 13 de abril, 1,5 milhão de pessoas estavam fora do prazo para a injeção da dose de reforço. E agora, em função exatamente da falta de doses para todos, já chegamos a 5 milhões de brasileiros que precisariam ter tomado a segunda dose e ainda não tomaram. 6:25. Conexão Globo News CBN. Horas e 25 minutos. Chegou a hora de fazer a conexão do Globo News em ponto com a rádio CBN. Eu sou Elizabeth Pacheco e quem está nos estúdios da rádio, Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia, Beth. Bom dia também aos assinantes da Globo News que estão acompanhando em ponto e neste momento seguem conosco também aqui no Jornal da CBN. Cássia, quer ver que tem dobradinha de novo do Encontro com a CBN? Assunto de hoje, claro, é a CPI lá em Brasília, CPI da Covid. Depois do depoimento de ontem do ex-ministro, né, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ficou um monte de dúvida, ele jogou a culpa no ex-ministro da Saúde, que vai depor hoje. Então, hoje é dia de Eduardo Pazuello lá na CPI, todo mundo atento ao depoimento, lembrando, né, que ele tem uma decisão, habeas corpus, do Supremo, que garante a ele o direito de permanecer em silêncio quando entender, né, que alguma pergunta pode incriminá-lo, porque ele está respondendo também a processo no Ministério Público Federal. Enfim, o dia promete, todo mundo de olho. E aqui, no Em Ponto, a gente entrevista ao vivo, conversamos ao vivo com as senadoras Cátia Abreu, destaque ontem também no depoimento durante aí a CPI, que ouviu Ernesto Araújo, e ouvimos também Simone Tebet. Então, fica de ouvido ligado, você, ouvinte da CBN, aqui no Em Ponto também. E aí, Cássia, dobradinho ou não? Batata, dobradinha mais uma vez. Tema importante do dia, depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à CPI da Covid-19 no Senado. E você sabe, Beth, que mesmo fazendo aqui o Jornal da CBN, eu fico de olho no Em Ponto, viu? Nós temos vários monitores aqui no estúdio e aí eu fico de olho nas coisas que vocês estão dizendo também. Então, quando entra ali um intervalo, eu aproveito para dar aquela espiadinha no que vocês estão fazendo. E tá ótimo esse cardápio hoje. Importante trazer as senadoras para falar também na CPI. CPI que, inclusive, foi muito criticada por não ter mulheres entre os seus quadros. Mas elas estão participando, mesmo que elas não tenham ali uma posição oficial, né, na CPI, não tenham um cargo, digamos assim, não estejam na relatoria, na presidência, na vice-presidência, elas estão atuando bastante na comissão. Prova disso, como você disse, foi ontem a performance, vamos dizer assim, da senadora Cátia Abreu, que inclusive foi parar lá nos trending topics do Twitter, porque se saiu muito bem, acabou aproveitando o tempo que tinha, nem tanto para fazer perguntas, mas para falar a respeito da conduta de Ernesto Araújo, que foi o depoente de ontem. E hoje, Eduardo Pazuello. Todo mundo na expectativa para saber como vai ser esse depoimento, já que ele tem a possibilidade de não responder a perguntas que possam eventualmente incriminá-lo, mas tem sim de responder a perguntas e dizer a verdade quando for perguntado sobre terceiros, inclusive sobre o presidente da República. Então, muitos temas importantes a serem abordados hoje com ele. Entre esses temas, a questão das vacinas. As vacinas contra a Covid-19, tema da maior importância que mobiliza toda a população brasileira. E sobre esse assunto, o assunto das vacinas, nós temos hoje aqui no Jornal da CBN um convidado que tem uma atuação bastante importante. O Milton Jung e eu vamos receber hoje aqui no Jornal da CBN o governador do Piauí, Wellington Dias, ele que também é presidente do Consórcio do Nordeste e coordenador do Fórum Nacional dos Governadores nessa área da tratativa das vacinas. E ele vai conversar conosco a respeito de temas variados ligados à imunização. Então, por exemplo, ontem, Beth, a gente estava aqui comentando aquela questão do IFA, né, que vai chegar ao Brasil, a gente tem ingrediente ativo das imunizações chegando nos próximos dias, tanto para a Fundação Oswaldo Cruz como para o Instituto Butantan. Ontem nós falávamos que a previsão é que para o Instituto Butantan chegassem aí uma quantidade de 3 mil litros do IFA. Aliás, ontem a gente falava em 4 mil litros. E depois que nós conversamos aqui, essa quantidade foi reduzida para 3 mil litros. Na prática, isso significa menos vacinas sendo produzidas. Claro que isso é uma preocupação para o país todo. Vários estados brasileiros estão sem unidades da Coronavac para a segunda dose da aplicação. Então, esse é um dos temas que vai ser abordado na entrevista. Nós vamos falar também a respeito de como está aquela discussão da Sputnik V, da vacina russa, na Anvisa. Isso porque os governadores, eles chegaram a fazer uma compra, os governadores do Nordeste, de doses dessa vacina, antes que a Anvisa fizesse a aprovação da importação. E aí eles entraram na Anvisa com um pedido para essa importação emergencial. Por falta de informações, também por uma questão que a Anvisa encontrou na documentação em relação à possibilidade ali de haver vírus replicantes, essa importação foi negada. Mas nós conversamos depois aqui com o diretor da Anvisa e ele disse o seguinte, que não significava que não pudesse haver a compra dessa vacina, mas que naquele momento, aquele tipo de importação emergencial tinha sido negado e que eles aguardavam mais informações. Como está isso hoje? Vamos saber também do governador Wellington Dias, que está à frente destas negociações. Então, este é um dos nossos destaques por aqui. Claro, olho vivo também na CPI da Covid-19 no Senado, Beth. Todos nós, Cássia. Muito bom dia a você. Boa quarta-feira, Cássia Godoy, a você e aos ouvintes da CBN. Bom dia. Bom dia, até amanhã. Para o repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quarta-feira, 19 de maio de 2021. O total de brasileiros que morreram de Covid-19 deve chegar hoje a 440 mil. Em 24 horas, as secretarias estaduais de saúde confirmaram mais 2.517 vítimas da doença. Já o número de casos ultrapassou a marca de 15.730 mil desde o começo da pandemia no país, no dia 26 de fevereiro do ano passado. Os dados foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. Os paulistanos enfrentam dificuldades por causa da greve dos metroviários, que cruzaram os braços no começo da madrugada. Quatro linhas são afetadas. Apenas as duas administradas pela iniciativa privada funcionam normalmente. Ônibus gratuitos da Operação Paese serão acionados para ajudar no transporte dos passageiros. A categoria pede aumento salarial e benefícios. O conglomerado de empresas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é alvo de uma investigação criminal. A informação foi divulgada pelo Procurador-Geral do Estado de Nova York. A apuração inicial sobre a Trump Organization se concentrou em pagamentos para comprar o silêncio de duas mulheres que afirmam ter tido casos com o ex-presidente americano, mas cresceu com a suspeita de evasão fiscal e fraude. Os quatro times brasileiros que entraram em campo ontem pela Libertadores foram derrotados. O São Paulo perdeu para o Racing por 1 a 0 no Morumbi. O Palmeiras foi derrotado pelo Defensa e Justiça por 4 a 3 no Allianz Parque. O Fluminense perdeu para o Júnior Barranquilla por 2 a 1 no Maracanã. E o Santos foi derrotado na altitude de La Paz pelo The Strongest por 2 a 1. Hoje o Flamengo encara a LDU em casa e o Atlético Mineiro pega o Cerro Porteño fora. No horário de Brasília, 6h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em seguida, Mário Sérgio Cortella, em Academia CBN. A sua informação, Marcela Marcos. Cássia, o metrô admitiu para nós que, embora tenha acionado os ônibus da Operação Paese para ajudar os passageiros em razão da greve dos metroviários, esses ônibus ainda não estão em circulação. Seriam 260 ônibus ao todo, sendo 100 na linha 1 azul, 100, outros 100 na linha 3 vermelha e 60 ônibus na linha 2 verde. Todo o trecho das linhas, dessas linhas seria atendido. A previsão era de que começasse a circular após as 6 horas da manhã, mas eles ainda não estão em circulação. A gente está checando com a SP Trans Trans para entender se há algum trecho em que, de fato, esses ônibus já estão circulando e o porquê da demora. E assim que a gente tiver essa informação, a gente volta a informar. Cássia. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. O Globo, o jornal mais lido do país. 6h35. Academia CBN, com Mário Sérgio Cortella. Pensar menos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre a agonia espelhada, a depreciação autônoma. Pessoas que são incapazes de amar ao próximo no sentido de fraternidade, de compaixão, de empatia, não porque tenham algum tipo de transtorno, né, de natureza psiquiátrica, o que acontece, né, com algumas pessoas, mas porque têm sobre si mesma uma visão muito negativa. Sabem o que são, sabem o nível de maldade que são possíveis de acolher dentro de si e de praticá-lo, embora desejem expressar uma outra maneira, né, de serem identificadas. É aquela pessoa que é incapaz, como eu dizia, de amar ao próximo porque não se ama, e não se ama não porque não tenha, né, o desejo de fazê-lo, mas porque sabe muito bem qual é o seu modo de ser, de agir. Essa agonia espelhada, né, que traz ali a autoimagem, ela foi um dia lembrada por Paul Valéry, filósofo, poeta francês que nasceu em 1871. Numa obra dele, tal qual, que é de 1941, escreveu Valéry: pois se o eu é odioso, amar ao próximo como a si mesmo torna-se uma atroz ironia. Veja que pensamento denso do Paul Valéry. Pois se o eu é odioso, amar ao próximo como a si mesmo torna-se uma atroz ironia. Afinal, se a pessoa tem dentro dela uma percepção de si mesma em que nota a sua forma malévola de presença, né, de ação, e, portanto, é odiosa, para trazer a expressão de novo do Valéry, amar ao próximo como a si mesmo ganha um ar de desvio, né, de drible da própria possibilidade do que se entende como amorosidade. É tempo para o conhecimento. Quer ajudar a gente aqui? Você acabou de ouvir o professor Mário Sérgio Cortella, em Academia CBN, mas você sabe que às quartas-feiras a gente sempre faz uma provocação para ele. Traz um tema para ele destrinchar para a gente, nos ajudar a pensar. Então, por que você não sugere um tema para hoje? Hoje é quarta-feira, hoje é dia de conversa de primeira no meio do caminho com o professor Mário Sérgio Cortella. Espero sua sugestão, tem que ser agora, hein? Tem que ser agora. Manda para cá, milton@cbn.com.br. @ Jornal da CBN no Twitter. Manda pro WhatsApp. Cássia Godoy tá olhando pro WhatsApp dela agora, nesse momento ali. 11-999-11-9981. Manda rapidinho essa mensagem para ela e a gente já sugere pro professor Mário Sérgio Cortella. 6h38. Despertar não é só abrir os olhos. É abrir também os ouvidos, o coração, é se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, abrir caminhos, abrir horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Você tem apenas meia hora para se manter bem informado? A Rádio que Toca Notícia oferece uma opção que cabe no seu dia. É o Panorama CBN, o podcast que faz um resumo das principais notícias. Em duas edições diárias, eu, Juliana Prado e a Bianca Santos contamos para você tudo o que foi destaque no Brasil e no mundo em menos de 30 minutos. É de graça. Basta baixar agora mesmo o podcast no aplicativo da CBN ou no app que você já está acostumado a usar, como Globoplay, Spotify, Apple, Cashbox, Google e Alexa. Nossos ouvintes estão atentos em relação à situação do metrô de São Paulo e também dos ônibus da Operação Paese, que deveriam estar atendendo a essas pessoas que estão sem metrô, né? A gente estava ouvindo agora há pouco a Gabriela Rangel com dificuldade de encontrar esses coletivos em uma das estações do metrô. Aí a Marcela Marcos nos atualizou, dizendo que realmente a saída destes ônibus acabou atrasando. Nosso ouvinte Fred mandou mensagem para cá, conseguiu pegar um desses ônibus na Estação Sé. Mas ali está bem movimentado, como já era esperado. A Gabriela Rangel já está conosco. Já achou ônibus da Operação Paese por aí, Gabriela? Nada ainda, viu, Cássia? Aqui na estação Barra Funda não tem, por enquanto, ônibus da Operação Paese. A alternativa para os passageiros que chegam aqui ou é utilizar a CPTM, só que a CPTM acaba ligando bairros mais distantes, né? Geralmente, quem chega aqui, chega pela CPTM, querendo ir mais ao centro da cidade. Então, muita gente se dirigindo ao terminal de ônibus urbano, movimentação grande, alguns veículos saindo lotado, que é justamente a situação que preocupa nesse momento, né, da pandemia, é causar uma lotação ainda maior do transporte público, e as linhas do metrô continuam completamente paralisadas. Linha 1, linha 2, a linha 3, a linha 15 prata. O metrô tinha intenção de reabrir alguns trechos dessas linhas, mas, por enquanto, a circulação interrompida. Cássia. Muito obrigada, Gabriela Rangel. E você que acompanha essa situação da paralisação, tem mais informações? Manda sua mensagem para cá via WhatsApp para o 999-119981. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento... O Globo, o jornal mais lido do país. O Globo, o jornal mais lido do Brasil, é a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020. 34% de crescimento nos últimos 3 anos, segundo a Comscore. 1 a cada 5 brasileiros lê o Globo. 1 em cada 3 leitores de jornal lê o Globo no universo TGI Clickstream. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Só para pensar aqui um pouquinho. A greve dos funcionários do metrô foi decretada ontem à noite, num encontro virtual. De ontem à noite para hoje, evidentemente que boa parte da população, boa parte daquelas pessoas que precisa utilizar o sistema de metrô na capital paulista e arredores, ou que depende desse sistema para se deslocar, por exemplo, para a região metropolitana, porque faz baldeação no trem, faz baldeação no ônibus, não pôde ser informada. Um mínimo de sensibilidade por parte dos funcionários do metrô que entram em greve seria importante. E o que seria importante fazer num momento como esse? Decreta a greve, mas dá 24 horas, pelo menos, para as pessoas se organizarem, para as pessoas saberem como se resolver no seu dia a dia e não serem expostas ao que estão sendo expostas nesse momento. O que os funcionários do metrô, ao decretar a greve, numa noite, para o dia seguinte, para a manhã seguinte, fizeram é transformar os passageiros de São Paulo em reféns, por mais que suas reivindicações tenham validade. Mas a forma de reivindicar agora, pela situação que nós estamos vivendo, é errada. Quando você precisa realizar uma operação internacional, podem surgir milhares de dúvidas. Taxas de câmbio, como enviar, qual o melhor momento. Movimentações internacionais podem ser complicadas. E é por isso que o Travelex Bank simplifica tudo para você e sua empresa. Importação e exportação, transferências internacionais, proteção cambial e outros produtos em moeda estrangeira com segurança e consultoria especializada é com o Travelex Bank. Acesse travelexbank.com.br ou ligue 0800-770-5188. 6h43. Jornal da CBN. Hoje é celebrado o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Importante para bebês prematuros que estejam internados em hospitais. Aqui no Brasil, mesmo com a pandemia, houve um crescimento no volume de doações, já que muitas mães estão em home office ou estão em trabalho remoto e não é preciso sair de casa para doar. Isso também é uma vantagem. Só que os estoques ainda não são suficientes para atender a demanda dos hospitais. Acompanhe a reportagem do Pedro Bonenberg. A designer Catilce de Cesare é mãe de Mateu, de 1 ano e 3 meses. Desde o nascimento do filho, ela percebeu que produzia mais leite que o necessário e recebeu uma dica valiosa da doula que a acompanha desde a gestação. Quando eu tive o Mateu, eu comecei a ter muito leite. E eu tinha que fazer ordenha de alívio, porque ele não mamava tudo e acabava vazando muito. Aí, para não jogar fora, ela me deu a ideia de que eu procurasse um hospital que tivesse banco de leite humano. E foi um cadastro assim, muito simples. E aí ficou combinado de tal dia da semana, eles mandam um motoboy do hospital lá vir aqui coletar os vidros e me trazer vidros já esterilizados para eu coletar de novo e enviar para eles. Os bancos de leite humano do Brasil conseguiram aumentar o volume arrecadado em 2020, mesmo em meio à pandemia. Em 2019, 222 mil litros foram coletados. Já no ano passado, o número subiu para 226 mil, o que permitiu que 221 mil crianças fossem atendidas. Os dados são do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, uma rede ligada à Fiocruz, que coordena 224 bancos espalhados pelo país. A coordenadora dessa rede, Daniela Aparecida, explica que o fato de as mães estarem em home office pode ter provocado esse aumento. Muitas das nossas doadoras já iam deixar de ser doadoras por terem que retornar ao trabalho. E uma vez que elas estavam em home office, né, a demanda, o bebê com a mãe em casa, ele vai mamar muito mais, né? Então, essa produção do leite aumenta porque o bebê mama mais frequente na mãe e, com isso, elas puderam seguir doando leite. Funciona assim. Equipes de saúde vão até a casa das mulheres e deixam frascos esterilizados. As doadoras colocam, então, o leite no recipiente e congelam o material, que depois é buscado pelos profissionais. A doação é fundamental para atender, principalmente, bebês prematuros nos hospitais. Um litro de leite pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Mãe do Lucas, de apenas 4 meses, Sara Calisto descobriu pela internet que poderia doar parte do leite que produzia, sem nem precisar sair de casa. Desde então, toda semana, ela manda leite para um banco. A dica que eu dou para quem quer doar leite é pesquisa, entre em contato com o banco de leite mais próximo da sua residência. Pelo que eu vi, a grande maioria deles passam em casa retirando o leite e deixando os vidrinhos. É uma sensação que não tem como explicar, porque você está ajudando com o crescimento desses bebês, com a formação deles, com o desenvolvimento deles, para eles se tornarem saudáveis, crescerem saudáveis. Um levantamento feito pelo Google a pedido da CBN mostra que nos últimos 5 anos, as buscas por leite materno cresceram 40% no Brasil. Em 2021, as pesquisas bateram recorde e o Brasil foi um dos 30 países que mais pesquisaram sobre o assunto. Mas mesmo com esse aumento do interesse pelo assunto e também das doações, o estoque dos bancos ainda não dá conta da demanda dos hospitais. Quem quiser doar, pode checar o banco de leite mais próximo no site rblh.fiocruz.br. Com colaboração de Isabela Vilches, de Belo Horizonte, Pedro Bonenberg. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. rblh.fiocruz. rblh.fiocruz. Está anotado aqui, então. 6 horas e 48 minutos agora. Bom, hoje nós temos a expectativa em torno da presença do general Pazuello na CPI da Covid-19. Ontem foi a vez do chanceler Ernesto Araújo, que confirmou que mobilizou o Itamaraty para comprar hidroxicloroquina e com o aval do presidente Jair Bolsonaro. Destacou também que a compra de vacinas no consórcio global COVAX Facility foi bem menor por uma decisão do Ministério da Saúde. Acompanhe a reportagem de César Feitosa e Thaís Oliveira. Em depoimento de quase 7 horas à CPI da Covid, o ex-chanceler Ernesto Araújo confirmou que o Itamaraty foi mobilizado para a compra de hidroxicloroquina com o aval de Jair Bolsonaro. Segundo o ex-ministro, o Ministério da Saúde pediu a importação do medicamento porque a compra aumentou durante a pandemia, apesar da falta de evidências científicas para o tratamento da Covid e os estoques estavam baixos. Baixou precipitadamente o estoque de cloroquina, como fomos informados por isso pelo Ministério da Saúde, no Brasil. E em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já já estava contratado, mas a Índia, justamente como havia uma procura mundial, não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações. Lembrando que a hidroxicloroquina é necessária, é um remédio usado para doenças crônicas e outras doenças no Brasil, é um remédio muito importante que tenha seu estoque preservado. Então, isso independe dos testes que pudessem ser realizados com a hidroxicloroquina para o tratamento da Covid. Ernesto Araújo também disse que nunca ofendeu os chineses e que não houve atrito na relação com a China durante o governo Jair Bolsonaro, mas admitiu que enviou uma carta ao chanceler chinês para criticar a atuação do embaixador Yang Wanming. O diplomata também disse que não se referia à China quando escreveu em um blog um texto sobre o comunavírus. A declaração de Ernesto irritou o presidente da CPI, Omar Aziz. O artigo não é sobre a China, não vejo nada ali que seja ofensivo à China. O comunavírus, o artigo deixa claro, não é uma designação ofensiva ao coronavírus, é uma designação àquilo que o autor comentado chama de vírus ideológico. Não faz isso, ministro, por favor. Como é que não é ofensivo? Se fala em vírus ideológico, se repercute que pode ser uma guerra química, se não sei o quê, então veja bem. Durante o depoimento, Ernesto foi questionado por que o governo brasileiro entrou com a cota mínima no projeto COVAX Facility. O Brasil comprou doses de vacina somente para 10% da população brasileira, enquanto poderia adquirir vacina para 50%. O ex-ministro disse que a decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde, então comandado por Eduardo Pazuello. Para o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, o caso da compra das vacinas reforça o desprezo do governo com a pandemia e a vida dos brasileiros. E por fim, eu acredito que ele comprometeu muito o presidente da República e comprometeu o senhor Pazuello. Ele deixa claro que quem aderiu ao consórcio COVAX Facility com 10% e não com 50% de quantidade de vacinas foi o Ministério da Saúde. Ele deixa o senhor Eduardo Pazuello numa situação muito difícil. Eu acho que o melhor para o senhor Eduardo Pazuello está me parecendo que claramente é um movimento de abandono do senhor Eduardo Pazuello. O ex-ministro Eduardo Pazuello presta depoimento nessa quarta-feira. Com boatos de que ele poderia ir de farda ao Senado, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, telefonou para o presidente da CPI, Omar Aziz, para dizer que o ex-ministro usará traje civil. Segundo interlocutores, o comandante ainda pediu que Pazuello seja tratado com dignidade e comunicou que o ex-ministro será acompanhado por 2 advogados e 3 assessores durante o depoimento. Nesta terça-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o habeas corpus da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Conhecida como Capitã Cloroquina, ela não terá o direito de ficar em silêncio no depoimento marcado para essa quinta-feira. De Brasília, César Feitosa e Thaís Oliveira. Na sequência, outras informações para você e o comentário de Juca Kifuri. Santander e Valor trazem Algor para a edição 2021 do projeto Cidadão Global. O ambientalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos falará sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável em evento 100% online e gratuito. É dia 25 de maio, terça-feira, às 11 horas da manhã. Garanta já sua participação. Faça a inscrição pelo site cidadãovalorsantander.com.br. 6h53. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Greve do metrô em São Paulo continua, atinge 4 linhas. O repórter Vinícius Passarelli está na estação Jabaquara e tem mais informações. Bom dia, Vinícius. Oi, Cássia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Pois é, os metroviários de São Paulo realizam uma greve hoje, em decisão tomada em assembleia na noite de ontem. Como você disse, 4 linhas totalmente paradas, linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelho e 15 prata. Já as linhas 4 amarela e 5 lilás funcionam normalmente. Estou aqui na estação Jabaquara, da linha 1 azul, na zona sul de São Paulo, que também é um terminal de ônibus, onde há bastante movimento na parte da manhã, bastante lotada aqui a estação. O metrô, o portão que dá acesso ao metrô fechado, as pessoas ali na frente e muitos sem entender direito o que ocorre, pegos de surpresa. É o caso da dona Maria Amparo, que mora em São Bernardo e chegou aqui na estação e foi pega de surpresa com a greve. A gente estamos pagando passagem à toa. Chega aqui para ir pegar o metrô para ir trabalhar. Quando chega aqui está tudo fechado. Porque a gente vem lá de São Bernardo para vir trabalhar, lá depois de Santa Cruz. A gente vem e chega aqui e dá a viagem perdida. O Inácio Silva também foi surpreendido. Ele mora em Diadema e trabalha na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Sem ter como chegar ao trabalho, ele disse que vai ter que voltar para casa. Não, eu vou voltar para casa porque não tem como chegar mais, né? Não tem como ir mais pro serviço mais, entendeu? E avisou já o patrão. Não, não avisa ele não chegar em casa, vou avisar. O metrô promete retomar alguns trechos em breve na linha 1 azul entre as estações Ana Rosa e Luz, na linha 2 verde entre as estações Alto do Ipiranga e Clínicas e na linha 3 vermelha entre as estações Bresser Moca e Santa Cecília. Ou ainda não há uma previsão exata de quando esses trechos serão retomados, a expectativa é que dentro de meia hora em 40 minutos. A linha 15 prata permanece sem previsão de normalização. O metrô também acionou o sistema Paese, eles começam a circular já neste momento, são 100 ônibus aqui na linha azul, aqui na estação amarela, na estação Jabaquara. Os primeiros ônibus do sistema Paese saíram neste momento, eles vão até a estação da Luz. Outros ônibus atenderão a linha 3 vermelha e também a linha 2 verde. Cássia. Muito obrigada, Vinícius. Nós temos mais informações a respeito dessa paralisação em outra estação do metrô de São Paulo. Está a Gabriela Rangel. Cássia, aqui na estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, também a mesma situação que o Vinícius relatou, tudo paralisado, né? Portões fechados. Essa estação tem conexão com a CPTM. A CPTM funciona normalmente nesta manhã. E sobre a Operação Paese, que o metrô informou mais cedo, que acionou para começar por volta das 6 horas da manhã, até agora aqui na estação Barra Funda, até agora os primeiros ônibus da Operação Paese não saíram. A alternativa para o pessoal aqui, ou é CPTM, ou ônibus do terminal urbano, ou aplicativo. Muita gente aqui recorrendo a carros de aplicativos para conseguir prosseguir viagem. E mais cedo, quem chegava por aqui era surpreendido com a informação de greve e paralisação de parte das linhas do metrô. A caixa de supermercado Daniela Silva foi uma dessas passageiras pegas de surpresa. Não sabia, eles não avisam nada, a gente fica sem saber. Aí chega aqui, a gente tem que ligar pro patrão, porque eu que abro a garagem, e se eu não chegar a tempo, fica fechado até eu chegar. Você entra que horas? Eu entro 15 para 6. Durmo 11 horas da noite e acordo 3h20. E mesmo assim foi pegar de surpresa, fui, né? Foi pegar de surpresa. Isso porque eu assisto televisão todo dia, meu marido também assiste direto e a gente não ficou sabendo de nada. A cozinheira Antônia Nunes também não sabia da paralisação, descobriu quando chegou já aqui na estação, estava com dificuldade para descobrir que ônibus poderia pegar para continuar o caminho do trabalho. Tô indo pro trabalho, mas eu tenho que entrar às 7 horas. Eu tô muito atrasada. Eu tô procurando o ônibus que vai pra lá. Ainda não sei nenhum. Tá indo pra onde? Eu vou lá pro Parque Novo Mundo. Agora eu fui lá do outro lado, não achei, agora vou pra esse lado. Ver se eu consigo achar o ônibus pra ir pra lá. Se não, tem que voltar pra casa. Não tem como, né? Você não sabia da greve? Não. Vim saber agora de manhã, quando cheguei aqui. Cássia, qualquer novidade, qualquer reabertura parcial, a gente volta e informa os ouvintes. Combinado, Gabriela. 6h58. Momento do Esporte. Com Juca Kfouri. Noite 100% para o futebol brasileiro. Não é bem assim. A noite da Libertadores foi 100% para 4 times brasileiros. 100% negativa. Os 4 perderam. 3 deles em casa. Jogando com o time B, o Palmeiras foi novamente derrotado pelos argentinos do Defensa e Justiça, por 4-3, com o que perdeu a invencibilidade na Libertadores e em casa. Outro que jogou com o time B e também viu a invencibilidade ir para o espaço foi o São Paulo, derrotado também por argentinos, mas do Racing, por 1-0, também em casa. Menos mal que Palmeiras e São Paulo, que se pouparam para a decisão estadual nesta quinta-feira, já estão classificados. Quem não está classificado e se complicou também em casa foi o Fluminense, miseravelmente derrotado pelo Júnior Barranquilla por 2-1 em noite para esquecer. Finalmente, na altitude de La Paz, o Santos também viu sua vida se complicar ao perder pelo mesmo 2-1 para o Strongest, a quem havia derrotado na Vila Belmiro por 5-0. Hoje, às 9 da noite, o Flamengo recebe a LDU para se classificar com um empate. E o Atlético Mineiro, já garantido, visita o Cerro Porteño no Paraguai. Juca Kfouri para o Momento do Esporte. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quarta-feira, 19 de maio de 2021. A CPI da Covid-19 no Senado ouve hoje o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. É o depoimento mais aguardado pela oposição e o mais temido pelo governo. Depois de um adiamento de 2 semanas, Pazuello vai à CPI protegido por um habeas corpus, para ter o direito de ficar calado, sem farda e acompanhado de 2 advogados e 3 assessores. Além de assuntos já conhecidos, como a demora na compra de vacinas e a distribuição de remédios ineficazes contra a Covid, ele deve ser pressionado a falar sobre uma denúncia divulgada ontem pela TV Globo. Sem licitação, militares nomeados pelo general escolheram empresas para reformar prédios antigos da pasta no Rio de Janeiro e usaram a pandemia para justificar a urgência nas obras. As contratações somaram quase R$30 milhões. Diante dos indícios de fraude, a Advocacia Geral da União não aprovou as dispensas de licitação e os contratos foram anulados. 39.897.000 brasileiros receberam a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. O número equivale a 18,84% da população do país. Já o total de imunizados com as duas aplicações chega a 19.711.000, o que representa 9,31% da população brasileira. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde e foram reunidos e divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Os metroviários da capital paulista entraram em greve no início da madrugada. A categoria pede aumento salarial e benefícios. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo informou que uma liminar da Justiça do Trabalho determina a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais períodos do dia. A paralisação afeta 4 linhas. Outras 2, operadas pela iniciativa privada, funcionam normalmente. No horário de Brasília, 7:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Daqui a pouquinho tem o professor Mário Sérgio Cortella em conversa de primeira e outras informações ao vivo para você. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020, segundo a Comscore. E não para por aí. É líder de assinaturas em 20 das 27 unidades federativas, de acordo com o IVC de fevereiro de 2021. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. 7:04. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na segunda hora do Jornal da CBN, edição desta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Nós estamos acompanhando desde cedo, aqui na programação da CBN, o grande transtorno que se transformou a cidade de São Paulo nesta manhã de quarta-feira, em função da decisão de funcionários do metrô de paralisarem suas atividades. Anúncio que foi feito na noite de ontem e aí pegou vários passageiros de surpresa nesta manhã. A repórter Gabriela Rangel tem informações para você. Ela está em uma das estações mais movimentadas de São Paulo, a estação Barra Funda. Gabriela Rangel. Isso, Milton. O metrô de São Paulo em greve hoje. As linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata estão totalmente paralisadas. O metrô acionou o Paese para 3 dessas linhas. A única que não será atendida pelos ônibus gratuitos será a linha 15 prata. As outras devem ter esses ônibus circulando por todas as estações, mas a distribuição ainda está muito irregular. Aqui na Barra Funda, por exemplo, nenhum ônibus da Operação Paese saiu por enquanto. E essa decisão de paralisação foi tomada ontem à noite em assembleia pelos metroviários e por causa disso muita gente foi surpreendida, já que a notícia chegou tarde, muita gente já estava dormindo. Uma dessas pessoas é aqui a passageira Bruna Campos, que está comigo. Ela está indo para o estágio dela em veterinária e não tinha informação. Como que você vai fazer agora, Bruna? Então, eu estava esperando para ver se eles iriam abrir umas 7 horas, porque já aconteceram em outros momentos, né, que teve greve, mas como não abriram, eu vou tentar ir de trem, ou Uber. Eu tô esperando uma amiga para qualquer coisa, a gente dividir um Uber também. Mas assim, me pegou totalmente de surpresa. Eu cheguei e me deparei com as portas fechadas mesmo, não tava sabendo da notícia. Assim como a Bruna, muita gente está fazendo isso, procurando carro de aplicativo como alternativa ou utilizando ônibus aqui do terminal urbano. Nesse momento, a CPTM está operando normalmente. A CPTM é a linha de trens aqui da capital paulista, né? A empresa que opera os trens da capital paulista. Ela não entrou em greve, o metrô sim. Duas linhas do metrô operam normalmente, que são as linhas amarela, a 4 e a 5 Lilás, que são administradas pela iniciativa privada. Como não fazem parte do sindicato dos metroviários, portanto, esses trabalhadores não aderiram a essa paralisação. A gente ouviu aí essa passageira, a Bruna, comentando que ficou aqui esperando, tinha a expectativa de que algum trecho fosse reaberto. O metrô tenta reabrir alguns trechos desde as 6 horas da manhã, mas até agora a paralisação nessas 4 linhas é total. Milton. Muito obrigado. Esta foi a Gabriela Rangel, que está, portanto, na estação Barra Funda. A Gabriela chamava atenção para duas linhas que seguem funcionando normalmente, porque são duas linhas operadas pelo sistema privado. Portanto, os funcionários destas linhas não fazem parte do Sindicato dos Metroviários, que decretaram greve ontem à noite. Outro ponto bastante importante de locomoção, de baldeação, de movimento de passageiros é o terminal Jabaquara. E é para lá que nós vamos agora, onde está o repórter Vinícius Passarelli. Vinícius, sua informação. Oi, Milton. Exatamente. Estou aqui na estação Jabaquara, da linha 1 azul do metrô de São Paulo. Fica na zona sul da cidade. É uma estação já bastante movimentada em dias normais neste horário da manhã. Também é um terminal de ônibus e muita gente, assim como relatou a Gabriela Rangel, muita gente por aqui também pega de surpresa. Muita gente permanece, inclusive, em frente ao portão que dá acesso ao metrô, que está fechado. E as pessoas ficam ali aguardando na expectativa de que ele possa ser reaberto em algum momento. O sistema Paese por aqui já funciona, os ônibus já estão saindo com destino à Praça da Sé, bastante gente também se aglomera aqui na calçada na espera dos ônibus do sistema Paese, que são ônibus gratuitos disponibilizados pela SP Trans para atender essa demanda de passageiros. Como você já reforçou, Milton, linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelho e 15 prata estão sendo afetadas na operação por conta dessa paralisação dos trabalhadores do metrô, e as linhas 4 amarela e 5 lilás funcionam normalmente. O metrô informou há pouco que entre as estações Ana Rosa e Luz, da linha 1 azul, e também estações Alto do Ipiranga e Clínicas, da linha 2 verde, e entre Bresser e Moca e Santa Cecília, da linha 3 vermelha, já começaram a operar. Há cerca de 15 minutos, esses trechos, pelo menos, já estão operando no metrô de São Paulo. Já a linha 15 prata permanece sem previsão de normalização, nem mesmo em alguns trechos. Milton. Muito obrigado, Vinícius Passarelli. A gente vai retomar a conversa com a Gabriela Rangel, que tem outras informações. Gabriela. É isso, Milton. É para reforçar aí essa informação que o metrô, há pouco, começou a operação parcial na linha azul, entre estações Ana Rosa e Luz, e linha 2 verde, entre Alto do Ipiranga e Clínicas, e na linha 3 vermelha, em um trecho que é entre Bresser Moca e Santa Cecília. Eu estou na linha 3 vermelha, estou na estação Barra Funda, que é uma das mais movimentadas, e essa estação não está incluída nesse trecho aí reaberto na operação há pouco. A linha 15 permanece fechada. Milton. Muito obrigado. Essas foram as informações, portanto, da equipe de reportagem da CBN em São Paulo, que segue acompanhando esse transtorno provocado pela greve dos metroviários. Agora são 7 horas, 10 minutos. Conversa de primeira, no meio do caminho, com Mário Sérgio Cortella. Bom dia, professor Mário Sérgio Cortella. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, professor. Professor Cortella, o senhor sabe que a gente convida os ouvintes a mandarem sugestões aqui para o tema desse nosso bate-papo no meio do caminho. E uma das mensagens que eu recebi agora há pouquinho, depois a gente já ter até decidido o assunto que ia tratar com o senhor, é assinada pelo Élimo Cordeiro, mas de alguma maneira ele nos remete ao assunto de hoje também, porque ele fala assim, ao estilo Mário Sérgio Cortella, submissão ao grande, arrogância ao pequeno, fidelidade ao chefe. E muitas vezes, pela fidelidade ao chefe, as pessoas levam ou são levadas a mentir. Mentira é uma palavra que nós temos ouvido durante a CPI da Covid-19. Ontem não precisamos mais de meia hora para ouvir o presidente da CPI dizer para o depoente: o senhor está mentindo. Ou, como gostam de dizer, professor Cortella, o senhor está faltando com a verdade. A mentira na nossa vida, professor. Olha só que coisa, hein? Faltando com a verdade parcial. A verdade fraturada, a verdade escondida, né, Milton? Tem muitos modos até de dar. Mas uma mentira, ela pode ter uma leveza quando ela é, por exemplo, combinada, né? Uma mentira combinada é uma ficção. Quando você está lendo algo, assistindo algo no teatro, no cinema, você sabe que aquilo não corresponde à realidade. Mas aquilo não é algo que te engana, porque você deseja que assim seja. No entanto, a mentira malévola é aquela que tem a intenção mesmo de enganar, de driblar, né, de tergiversar, de tirar da frente o que é a própria realidade. Por isso, nós estamos nos habituando a usar essa expressão, e hoje há, né, você sabe, uma desvantagem para o mentiroso, porque há tantas tecnologias que guardam aquilo que antes se disse, aquilo que antes se fez, que mal alguém acaba de pronunciar, por exemplo, algo que é mentiroso, e já se pode ali mostrar a evidência de que aquilo é mentiroso de fato. Você sabe que no tempo antigo, né, os gregos usavam uma expressão que era um monstro mitológico chamado quimera, né, quimera, que normalmente era um monstro com duas cabeças, corpo de um animal, cabeça de outro. E há muitas quimeras em que se busca trazer à tona algo que não corresponde de maneira alguma à verdade. Há uma diferença entre a mentira por engano É como você me cumprimentar, bom dia, Cortella, e eu dizer boa tarde. Isso é um engano, né? Quando não é outra coisa, eu propositadamente tentar te confundir e esconder a verdade. Que pena. Professor, a mentira, essa que o senhor explicou para a gente, a mentira malévola, ela é viciante? Ou as pessoas entram nesse círculo vicioso porque para manter uma mentira é preciso contar outras? Olha, você sabe que antigamente, quando eu digo antigamente, é 20 anos atrás, se dizia que para um bom mentiroso tem que ter boa memória. O bom mentiroso tem que ter boa memória porque precisa sustentar aquilo no tempo. Hoje, como eu lembrava há pouco, a tecnologia, né, a boa memória também está fora do próprio mentiroso, porque outros guardam. Não adianta dizer, não disse isso, eu não falei, nunca saiu da minha boca uma expressão como essa, porque tudo isso tem modos de registro, modos de guarda e de exposição que são diferentes. No entanto, quando se dizia que a mentira tem perna curta, ela acaba, assim, mostrando um dos caminhos mais fortes dos tempos atuais, que é a possibilidade do desmentido. Desmentido, isto é, mostrar que a verdade não está caminhando, né, naquela direção. E quando é algo que está ligado ao interesse de uma comunidade de vida, a mentira, ela acaba, inclusive, possuindo o mentiroso, porque ele precisa sustentar aquilo que, em tese, quer acreditar, seja para esconder outra pessoa, seja para mostrar que não tinha má intenção. O que normalmente é algo que a gente fica olhando de um modo um pouco estranhado, né? Porque ouvir com o dedo no rosto, como o Milton lembrava agora, alguém virar e dizer você mente, você é mentiroso, ou a pessoa na hora mostra que não fez isso, ou ao se calar, assume essa possibilidade. Eu estou pensando aqui, já que o senhor está classificando as mentiras, né? A mentira combinada, a mentira malévola. E aquela mentirinha, assim, de quando a gente está com o nosso parceiro, com a nossa parceira, e diz assim, tô bem, amor. E o amor diz assim, tá lindo, tá lindo. É, aí é uma questão autoprotetiva, né? Uma questão, inclusive, de se tomar cuidado para não ofender o outro à toa. Isso aí é uma suspensão temporária da verdade, para pegar outro, né, modo de aliviar o que é a mentira. É claro que quando alguém diz assim, tô, como é que eu tô? Você diz, você tá ótimo. Evidentemente que aí a ideia, a gente já conversou um dia sobre isso, entre a diferença entre ser sincero e ser franco, né? A sinceridade é você, aquilo que fala é verdade. O que não se pode é falar toda ela quando não se é obrigado a fazê-la. Por exemplo, a paradinha no futebol, no pênalti, né? Quando você vai bater um pênalti, falava-se há pouco com o Juca de futebol, a paradinha, ela é uma mentira leve, né? Que se simula algo e se faz outra coisa, ou simular que o goleiro vai pular num canto e vai para o outro, ou essa que você falava agora, como é que eu tô? Tá ótimo. Ou teu filho, quando tinha 10 anos de idade, um dos teus filhos chega com um desenho e diz, tá bonito, pai, você diz, tá maravilhoso. Isso aí é aquela que traz uma leveza. Agora, tem mentiras que elas trazem um dano, elas ferem tanta veracidade que em alguns momentos a gente fica olhando o mentiroso ou a mentirosa e não pode imaginar que a pessoa não seja covarde, porque ela foi capaz de dizer algo no momento ou fazer algo, e quando é confrontada com um efeito possível e consequência, diz, não disse, não falei, não vai comigo. Aí, como dizia a tua avó e a minha, é muito feio. Você está muito bem, viu, professor Cortella? Pode ter certeza disso. Ah, fico feliz com esse elogio sincero. Obrigado, um abraço, até mais. Abraço, tchau, tchau. Professor. Tchau, tchau. 7h18 agora. Não importa onde você está, nem aonde você quer chegar, o Banco do Brasil está com você para tudo que você imaginar. No WhatsApp, no site e no app. De um jeito prático, rápido e seguro. Para aproximar você das suas conquistas. Dá para pagar contas pelo app, fazer transferências pelo WhatsApp e muito mais. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Vem ser cliente. O ensino à distância exige muita criatividade dos professores para manter o aluno engajado. Sem maquetes, dinâmicas de grupo e a estrutura física de laboratórios, Os docentes agora têm um mundo digital de possibilidades. É por isso que o CS disponibiliza mais de 17 mil recursos pedagógicos e digitais gratuitos. A plataforma educativa é um ambiente virtual de estudo com jogos, infográficos, conteúdos dinâmicos e interativos de várias áreas, de português e geografia a química e física. Tudo acessível para qualquer professor e estudante do ensino fundamental e médio que tenha acesso à internet. Para saber mais, é só acessar sesi.org.br. Você ouviu o Boletim da Indústria Brasileira. SESI, Serviço Social da Indústria. Sete e 19. O Guilherme Gimenez hoje sobe com o helicóptero da CBN, compartilha inclusive essas imagens da decolagem ali, mostrando o horizonte em São Paulo para nós, que tem uma luz forte do sol lá no horizonte. Mas ele está de olho, não é no horizonte, ele está de olho é para baixo mesmo, para ver como é que ficou a cidade ou como está a cidade nessa manhã, diante desta paralisação do metrô. Guilherme, bom dia. Muito bom dia para você, Milton, Cássia, ouvintes da CBN. Como você pôde observar, no horizonte dá para ver o sol, mas basicamente só o sol lá em direção à zona oeste, na zona norte da capital e também no sentido da zona leste. Parece que a gente vai ficar voando mais aqui para o outro lado, bastante neblina nesta manhã de quarta-feira. A gente destaca agora a chegada à capital pela rodovia Anhanguera, com trânsito intenso na passagem pelo Rodoanel Mário Covas, rodovia dos Bandeirantes funcionando bem e a rodovia Castelo Branco com boas condições também. No sentido interior de São Paulo, as três rodovias funcionam bem. Como você destacou também, Milton, hoje tem greve no metrô e a informação mais atualizada é que o metrô iniciou a operação parcial na linha 1 Azul entre as estações Ana Rosa e Luz, a linha 2 Verde entre o Alto de Ipiranga e Clínicas e a linha 3 Vermelha entre as estações Bresser, Moca e Santa Cecília. A linha 15 Prata permanecerá fechada. Com a Western Union, você transfere dinheiro online do Brasil aos Estados Unidos, Portugal, Canadá e outros países. Acesse wu.com ou baixe o app hoje mesmo. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Também no comecinho da Marginal Tietê, do Cebolão até a Ponte do Piqueri, para quem vai no sentido Ponte do Piqueri, trânsito mais intenso apenas na chegada pela rodovia Castelo Branco e também na passagem pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, pista local, valendo um pouco mais a pena nesse trecho nesse sentido, mas com paciência dá para seguir pela expressa também. Quem vai nesse trecho em direção à rodovia Castelo Branco, só reduz a velocidade agora no acesso ao Cebolão para quem vai pegar a Marginal do Rio Pinheiros. C6 Bank apresenta uma conta completa e sem tarifa. Baixe o app e abra sua conta grátis. C6 Bank é da sua vida. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Apesar da retomada parcial em algumas estações, os paulistanos continuam sofrendo com a greve do metrô nessa manhã. Gabriela Rangel. Isso, Cássia, a gente continua aqui na estação Barra Funda, né? A estação na Zona Oeste, que faz conexão com a CPTM, tem também terminal de ônibus urbano. Desde o início da manhã, por aqui, a estação da CPTM funciona normalmente, diferente, né, da estação do metrô, que até agora não reabriu. Houve essas reaberturas parciais, que o Guilherme citou há pouco, no trecho do metrô, na linha do metrô, mas a estação Barra Funda não faz parte desse trecho, na linha vermelha, então por aqui os passageiros ainda estão aglomerados na porta, esperando. Conforme vai passando o tempo, as pessoas acabam criando uma esperança de que esse trecho retome, né? Com base na experiência que elas já tiveram em outras greves dos metroviários. Mas não há nenhuma estimativa, nenhuma promessa do metrô para reabrir aqui a linha vermelha até a estação Barra Funda. Agora eu estou aqui no terminal urbano, longas filas para pegar os ônibus. Nessa estação não tem Operação Paese. O metrô acionou a Operação Paese a partir das 6 horas da manhã. Várias estações estão com esses ônibus gratuitos disponíveis. Só que nem o metrô, nem a SP Trans passam a lista clara de quais estações possuem os ônibus, quais não estão com os ônibus, como é o caso da Barra Funda, em que os passageiros não possuem essa opção, acabam tendo que pegar aí um ônibus urbano mesmo, um ônibus de linha, para continuar o seu trajeto. Outras pessoas também estão optando por carros de aplicativo e tem gente que consegue ali fazer uma alternativa pela CPTM que está operando nessa manhã. Cássia. Muito obrigada, Gabriela Rangel, que segue monitorando a situação direto da estação Barra Funda do metrô. Melhor do que escolher a rádio que você quer ouvir é escolher em quais compras você vai ganhar até 5% de cashback. Quer ver? Com o cartão Bradesco Like Visa, você escolhe se vai ganhar cashback nas suas compras de viagens, em entretenimento ou em bem-estar. Ah, e você também ganha nos seus apps favoritos de delivery, séries e filmes, música. Cartão Bradesco Like Visa. Combina com você, porque tem suas escolhas. Nossa, ouvinte Sol mandou mensagem para cá via WhatsApp entre as 6 da manhã do trabalho. Conseguiu chegar agora. Foi ali da Barra Funda até a Marechal Deodoro caminhando, porque o ônibus estava demorando demais. Mais uma vítima da greve que acontece nesta manhã dos metroviários em São Paulo. Greve que atinge no total 4 linhas. 7h26. Linha Aberta. Com Carlos Alberto Sardenberg. Hoje nós estamos sem o Carlos Alberto Sardenberg aqui no quadro. Nós ainda hoje, logo depois das 7h30 e logo depois do repórter CBN, vamos conversar com o governador Wellington Dias, que está à frente do consórcio de governadores e que discute todas as ações em relação à Covid-19. Por que que eu estou falando isso? Porque eu queria convidar você para acompanhar uma reportagem baseada em levantamento feito aqui pela própria CBN, com base em dados oficiais, que mostra o seguinte. Apesar de nos últimos dias a gente estar trazendo notícias de que aquele crescimento acentuado no número de pessoas mortas e contaminadas tenha dado uma desacelerada, não diminuiu tanto, hein? Desacelerou, é completamente diferente. Ter desacelerado, o que que se percebeu quando nós fomos fazer o levantamento das internações por Covid? O número de internações por Covid voltou a subir em pelo menos 15 estados brasileiros. Esse levantamento, feito aqui pela CBN, mostra que as maiores altas foram registradas em São Paulo, Bahia e Ceará. Nas últimas 24 horas, vamos lembrar, foram confirmados mais 2.571 mortes pela doença. Acompanhe a reportagem da Débora Fortuna. Um levantamento feito pela CBN mostra o aumento de internações por Covid-19 no país na última semana. Dos 20 estados com dados disponíveis, pelo menos 15 tiveram uma alta nesse número entre 11 a 18 de maio. 9 estados são das regiões Norte e Nordeste. A maior alta foi registrada em São Paulo, com 680 novas internações de uma semana para outra. Em seguida, aparece a Bahia, com mais 240 pacientes internados, e o Ceará, com 200. O médico epidemiologista epidemiologista Carlos Magno, integrante do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, avalia que o número de internações é um dado confiável e preocupante, porque independe da necessidade de testagem no país. O especialista afirma que atualmente o Brasil vive um efeito sanfona nos dados, mas que o aumento das internações não indica ainda uma possível terceira onda do vírus, já que até o momento os números da segunda onda ainda não chegaram a cair no país. Nesse momento, nós não caímos tanto em número de casos e internações para que a gente diga que está diante de uma possibilidade de uma terceira onda. O que nós temos uma possibilidade é de que se retorne a crescer, certo? E isso realmente existe, isso tem que preocupar todas as autoridades de saúde. Não podemos fechar o hospital de campanha, fechar leito, temos que continuar a postos para possíveis pioras até que nós tenhamos a maior parte da população vacinada. Com mais 2.571 mortes por Covid registradas em 24 horas, o Brasil se aproxima dos 440 mil mortos pela doença. Ao todo, são 439.379 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 1.953, uma variação de menos 16% em comparação com os dados de 14 dias atrás, indicando uma tendência de queda nos óbitos pela doença. Também foram registrados 35.888 novos diagnósticos nesta terça-feira, somando mais de 15.660.000 casos confirmados. O levantamento também mostra que 39.800.000 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid, o que representa 18,8% da população. A segunda dose foi aplicada em 9,3%. De Brasília, Débora Fortuna. 7:30. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quarta-feira, 19 de maio de 2021. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, participa hoje de uma audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Ele foi convocado para esclarecer se houve disseminação de notícias falsas sobre a pandemia, remédios ineficazes contra a Covid-19 e o isolamento social propagadas pelo presidente Jair Bolsonaro, portais do governo federal e redes sociais. Passageiros foram surpreendidos pela greve dos metroviários na cidade de São Paulo. A paralisação afeta 4 linhas. Apenas 2 administradas pela iniciativa privada operam normalmente. Ônibus do plano de emergência do transporte coletivo já foram acionados. Os coletivos devem atender gratuitamente as pessoas que foram prejudicadas pela greve. Os trabalhadores pedem aumento de salário e benefícios. 130 servidores da ABIN furaram a fila e foram vacinados contra a Covid-19 em Brasília. Segundo o jornal Globo, a Agência Brasileira de Inteligência conseguiu incluir os funcionários entre as prioridades, como forças de segurança e salvamento. Pelo Plano Nacional de Imunização, no entanto, o grupo deveria contemplar apenas policiais militares, civis e federais, bombeiros e agentes do Detran. A ABIN não informa quantos servidores tem no total. Bragantino venceu o Talleres por 1 a 0 na Argentina e assumiu a liderança do grupo na Copa Sul-Americana. O gol foi marcado por Elinho no primeiro tempo. Também fora de casa, o Bahia perdeu para o Independiente por 1 a 0 e caiu para o segundo lugar. Agora o time brasileiro precisa vencer e torcer para o rival argentino perder na última rodada. Hoje, às 7:15 da noite, o Atlético Goianiense enfrenta o Libertad e às 9 horas, o Atlético Paranaense pega o Melgar. No horário de Brasília, 7:32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Em instantes, outras informações para você aqui no Jornal da CBN. Caminho pela a Avenida Cruzeiro do Sul, já com congestionamento no sentido do centro, um pouco antes da estação Carandiru do metrô, até a altura da estação Portuguesa Tietê. Depois disso, o caminho melhora um pouco, mas volta a parar entre a Marginal Tietê e o acesso à Avenida do Estado. Para o bairro, o trajeto pela Cruzeiro do Sul não tem dificuldades agora. 7h33. Jornal da CBN. Informação para você, de fato que está em andamento ainda nesse momento, está sendo já acompanhado pela nossa reportagem para apurar aí de forma mais detalhada, mas passo para você já antecipando aqui que o ministro do Meio Ambiente, ministro Ricardo Salles, é alvo de uma operação que investiga exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e para a Europa. 160 policiais federais cumprem 35 mandados do Distrito Federal, no Paraná e em São Paulo. Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e além das buscas, o STF determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos que ocupavam cargos e funções de confiança no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente. Além disso, o STF determinou a suspensão imediata da aplicação de um despacho que foi emitido em fevereiro agora, ou melhor, em fevereiro do ano passado, né, faz um ano agora, que permitiu a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações de exportação. As informações estão publicadas aqui no portal G1, que tenta contato com a defesa do ministro e apura ainda a identidade dos demais alvos. Reportagem da CBN também está levantando isso. À medida que tivermos outras informações mais precisas sobre o assunto, a gente traz para você, mas de forma geral aqui, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, é alvo de operação que investiga exportação ilegal de madeira neste momento. 7h35. Falei agora há pouco para você, confirmamos agora, conversamos nesse momento com o governador Wellington Dias, que está à frente do Consórcio do Nordeste, coordena o Fórum Nacional dos Governadores, quando o tema é combate à Covid-19 ou vacinas contra a Covid-19. Governador do Piauí, Wellington Dias, obrigado pela sua gentileza de ter aceitado aí o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Milton. Um prazer muito grande saudar aqui você, a Cássia, todos que nos acompanham e, é claro, à disposição aí para que a gente possa ajudar aqui nessa manhã. Bom dia, governador. O Fórum Nacional de Governadores estará com o embaixador da China no Brasil amanhã. O que vocês buscam? Olha, eu acho que foi muito importante essa matéria que vocês veicularam há pouco, com esse estudo. Nós temos um comitê científico nordeste, que na verdade hoje ele é um comitê científico nacional, são cerca de 4.600 cientistas em variadas áreas e funciona como uma espécie de observatório nacional. Nós estamos com um número de vacinados ainda baixo, menos de 20% da população vacinados, longe daquilo que era a meta que foi estabelecida no Plano Estratégico Nacional ali em 2020. Claramente, perdemos muitas oportunidades na compra de vacinas. Foi assim com a Pfizer, foi com a Sputnik, com a Covaxin, com a Janssen, com a Moderna. A própria AstraZeneca, né? Nós tínhamos através do consórcio com a OMS a opção do Brasil pela proporção da população entre os países que seriam atendidos pela OMS, nós teríamos chance de o dobro de encomenda de vacinas e não fizemos. E também do próprio modelo brasileiro. O Brasil não é um país qualquer nessa área de vacina. O Brasil é um país que tem laboratórios, que tem cientistas. Aqui a Fiocruz tem com um apoio, não é, definido e mais ampliado, nós já teríamos em maio a condição, já era a previsão de estar trabalhando com o IFA, estamos aqui tentando ver se conseguimos com a Universidade de Oxford, com a AstraZeneca, a condição de agora em junho poder ter produção de IFA aqui no Brasil. E nesse encontro com a China, nós vamos estar tratando de quatro pontos importantes. O primeiro deles é a necessidade de que a gente mantenha Brasil-China uma relação madura, porque ela vai além de vacinas. A China é um dos principais eixos com o qual o Brasil tem uma relação comercial, tanto de importação como de exportação. Ao mesmo tempo, a China é hoje já disparado o maior investidor no Brasil. Para você ter uma ideia, um estado como o estado do Piauí, nós temos de investimentos entre energia eólica, energia solar, tecnologias avançadas na área de fibra óptica, enfim, algo como 4,5 bilhões de investimentos da China, exportamos e compramos, enfim. Então, eu cito esse exemplo do Piauí para mostrar que é um país com o qual o Brasil trabalha, independente das posições políticas, trabalha uma relação muito intensa. E é o principal fornecedor de vacina para o Brasil. É da China que a gente recebe o insumo farmacêutico ativo, tanto para garantir vacinas na Fiocruz, como também no Butantan. O que queremos aqui? É regularidade, ou seja, que essas posições que o próprio presidente da República, alguns membros do governo colocam, não possam interferir nesta relação. E que a gente tenha a garantia de um cronograma que possa permitir até o mês de agosto, como a gente tinha acertado lá atrás, a entrega de IFA, a entrega desse insumo para a produção de vacina, que garanta alcançar as 100 milhões de doses que estavam previstas. Foram aqueles 46 milhões já cumpridos pela China. Nós temos uma situação na relação com a AstraZeneca em que a ideia é que também aqui se tenha a manutenção desse cronograma, são mais 100 milhões de doses através aqui desse caso da Sinovac, e que possamos ter a ampliação desse fornecimento. Nós tínhamos um entendimento de vários estados brasileiros, vários municípios, para que pudesse a Sinovac ampliar a entrega de mais 30 milhões de IFA via Butantan, onde pudéssemos ali adquirir, comprar diretamente por estados e municípios. Lá atrás havia um impedimento legal, depois com a aprovação e sanção da lei e a própria decisão do Supremo, isso foi possível. E ainda com a Sinopharm, agora, qual era o impedimento? É que não tinha a autorização da vacina Sinopharm pela Anvisa no Brasil. Agora, com a aprovação pela OMS, ou seja, ela é um consórcio de agências reguladoras também, a qual a Anvisa faz parte, e, portanto, aprovado na OMS, isso facilita a importação, facilita o uso da vacina Sinopharm no Brasil. São mais 30 milhões de doses também, muito importante neste trabalho. E ainda a outra pauta, que é a antecipação para o Butantan da transferência tecnológica. Então, nós estaremos neste diálogo, nesta quinta-feira, 10h30 da manhã, com a embaixada da China. Eles pediram, inclusive, um tempo para que pudesse ter uma preparação junto com o Butantan, com a Sinovac, com a Sinopharm, com o Ministério da Saúde lá na Rússia, enfim, para poder essa reunião ela ter aí uma condição decisiva. E o ponto principal é exatamente evitar esse descompasso, porque isso terminou, por exemplo, resultando na falta, claro, teve problema de planejamento aqui também, na falta de vacina para a segunda dose, causando aí um risco para as pessoas que tinham tomado a primeira dose. Governador Wellington Dias, como está a situação da Sputnik V na Anvisa? Pergunto isso ao senhor, porque nós sabemos que os governadores fizeram uma compra dessa vacina e ingressaram com um pedido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uma importação emergencial. Esse pedido, na época, foi negado, mas a Anvisa disse que as portas não estavam fechadas, pediu mais documentação, vai continuar fazendo análise. Houve algum progresso nesse processo? Olha, a novidade, Cássia, é que nós temos agora a entrega da última leva de documentos. Foi bom essa decisão do ministro Lewandowski, que disse, olha, ô Anvisa, coloca no papel aqui o que é mesmo que está faltando. tá certo? Porque você fala assim, está faltando entregar um documento sobre segurança, aí entrega. Falta outro agora sobre qualidade, aí entrega. Ou seja, apresenta aqui a relação. Nós estamos falando de uma situação que tudo que mais falta no Brasil é vacina. E dentro do Brasil, essa escassez de vacina não pode desprezar a possibilidade de entrega em contrato mais adiantado de 37 milhões de doses. Nós já deveríamos ter recebido 10 milhões de doses ali entre o mês de março, abril, agora maio, e perdemos essa entrega por conta desse vai e vem. Então, veja, o que que acontece? A Gamaleya é um instituto respeitado no mundo inteiro, ele funciona desde 1891, um instituto com cientistas bem conceituados, desenvolveram esta vacina, apresentaram ao Brasil aquilo, que agora não é só do que eles dizem, nosso comitê científico também acompanhou. Tem um formato internacional que diz o seguinte: para as agências reguladoras ou para o órgão regulador, há necessidade de entrega de três informações básicas importantes. De um lado, a vacina está certificada. Por quê? Porque a lei brasileira, a lei 14.124, dada a situação de urgência do Brasil, ela aprovou que um leque de agências reguladoras, lá dos Estados Unidos, a agência europeia e também da Rússia, assim como a da China, enfim, são referências para o Brasil. Aprovou por essa agência reguladora, ela apresenta a comprovação dessa certificação. E cabe aqui ao Brasil fazer o que a gente chama de validação, tá certo? Então, a lei estabeleceu, deu um prazo, inclusive, de 7 dias. Estamos falando de 26 de março, lá atrás, quando apresentamos isso. Ela apresenta com três pontos. Segurança, aqui estão as informações. A vacina, ela tem este efeito colateral, normalmente leve, enfim, onde foi usada na primeira, segunda, terceira fase. A vacina tem eficácia, 91% das pessoas que foram vacinadas alcançaram um patamar de imunização, como diz a regra internacional. E ela tem qualidade, ou seja, ela preenche os requisitos de qualidade. Foi feito isso separado. A Anvisa, agora, por último, diz, não, tem que ter um tal relatório técnico. Isso era o relatório técnico na visão dele, mas aqui, respeitosamente, apresentaram no formato padrão da Anvisa. Então, o que esperamos? Que a gente tenha, esta semana, com celeridade, a análise e, a partir daí, a aprovação. Por quê? Porque o Brasil não pode abrir mão de uma vacina. Se ela tem algo que impeça, então está negado e pronto. Como foi dito na própria comissão, não foi negado. Ou seja, foi apenas solicitado mais informações. E esperamos que tenhamos aí essa posição. Com isso, nós vamos importar 37 milhões de doses. Estamos buscando negociar com a Rússia, que também está precisando de vacina lá, para ver se conseguimos recuperar essas vacinas não entregues de março, abril, maio, para que seja entregue de uma vez, para que a gente possa ajudar aqui a imunização brasileira. Governador, o senhor mesmo citou logo no início aqui da sua conversa, a reportagem que nós trouxemos agora há pouco, mostrando que o número de internações por Covid voltou a subir em pelo menos 15 estados brasileiros. Hoje, o presidente do CONAS, que é o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, chamou a atenção para uma falsa impressão de que o pior já passou. Os governadores estão trabalhando com esta possibilidade, desta proximidade do que chamam de terceira onda? Infelizmente, Milton, sim. Infelizmente, sim. Veja, o que aconteceu se a gente olha desde março do ano passado? A gente viveu uma situação em que o mundo inteiro não tinha alternativa. A alternativa era reduzir circulação coletiva das pessoas para reduzir transmissibilidade. E isso aconteceu ali em março, abril, a primeira onda, como a gente chamou. Depois controlou e aí veio novamente junho, julho, enfim, uma chamada segunda onda. Ficou ali entre altos e baixos. Aí veio a eleição, a gente teve ali na eleição uma volta de crescimento, depois controlou ali final de ano, Natal, Ano Novo, um novo crescimento, mas não tão brusco, mas ali também teve um controle. E lá na frente, a gente, mesmo tendo ali uma decisão inédita, com o Brasil inteiro, os governadores tomando a decisão de suspender carnaval, enfim, mas houve movimentação, houve desobediência. O resultado, nós já tínhamos ali uma quantidade de novas variantes, elas estavam com transmissibilidade mais acelerada e tivemos ali um momento mais perigoso, em que a gente chegou a colapso na rede hospitalar, ou seja, indo além da capacidade, esse é o grande problema. Como você também lembrava aí, o dado preocupante que o secretário Carlos Lula deve ter dito é que ainda estamos com um nível de ocupação de leitos hospitalares elevado. Ou seja, nós temos aí mais ou menos 21 estados em que a gente está com uma capacidade acima de 80%, próximo de 80%, 90%. O meu estado, por exemplo, Piauí, está com 89% da capacidade da ocupação de leitos. Não temos mais aquelas filas que tínhamos lá atrás. Por isso que reduziu a mortalidade, está morrendo gente porque não tinha atendimento, morriam outros em atendimento. Então, mas o nível, o número de casos, ele depende do número de exames que você faz, mas o de hospitalização não, esse aqui ninguém pode negar. E aí tem um problema grave, é que como a gente tem ainda uma transmissibilidade na casa aqui de próximo de 1.1, significa ter 100 mil pessoas com coronavírus, lá continua com 110 mil lá na frente que já estão com coronavírus. Então, isso aqui, ela acelera, ela cresce rápido. E a presença das variantes, variantes inclusive vindo da Índia, de outros locais. O Brasil continua recebendo pessoas do mundo inteiro sem um controle mais adequado em aeroportos, em portos, continua a transmissibilidade também interna, não é? Pelas rodovias, enfim, e ainda, infelizmente, muita gente teimando com aglomerações. Então, isso aqui é um prato feito para o coronavírus. Qual é o problema? A gente trabalhava que chegaríamos em abril com mais ou menos 53 milhões das pessoas vacinadas, agora em maio era para estar fechando com aproximadamente 60 milhões de pessoas vacinadas, numa perspectiva de até agosto alcançarmos cerca de 120 milhões, 130 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Por que que isso seria importante? Porque nós estaríamos fazendo uma imunização em massa. Recusamos, deixamos de celebrar contrato, ou seja, o que aconteceu em relação às vacinas é o que traz como consequência esse número de morte aí que o Brasil ultrapassa de 12% dos óbitos do mundo, mesmo tendo 2,7% da população mundial. Então, há necessidade, sim, de todo o esforço que estamos defendendo, independente da política, independente da disputa eleitoral, ou seja, há necessidade de um verdadeiro pacto mesmo pela vida. Todas as autoridades de município, estado, do governo federal, toda a diplomacia brasileira, quem foi presidente da República que tem relação, empresários que têm relação, mais do que nunca nós temos que fechar contratos para antecipar vacinação. Agora mesmo o presidente Joe Biden, nós tínhamos feito um pedido ali atrás, eles estão autorizando lá a liberação de 80 milhões de doses para ajuda humanitária. A gente precisa estar dialogando, comprando mesmo, não é doação, comprando para que o Brasil possa ter mais vacina e apoiando a União Química, apoiando, nesse caso da Sputnik, porque a gente quer a separação. O contrato da União Química é um que trata ali de produção de IFA no Brasil. O contrato nosso é compra de vacina pronta, vacina que já é usada em vários lugares do mundo. Então, o que eu acredito é que o Brasil precisa, ainda não acertou o passo, o Brasil precisa acertar o passo, sob pena da gente perder mais vidas humanas, o que é lamentável. Governador Wellington Dias, muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia para o senhor. Bom dia, prazer, Milton. Governador do Piauí, Wellington Dias, preside o consórcio do Nordeste, coordena o Fórum Nacional dos Governadores na temática das vacinas contra a Covid-19. Conversou com a gente aqui no Jornal da CBN. Quem conversa com você agora no Jornal da CBN? Nosso âncora no Distrito Federal, Brasília, Bruno Melo, sua informação. Bom dia. Milton, bom dia. Além dos mandados de busca e apreensão no Ministério do Meio Ambiente e endereços do ministro Ricardo Salles, o Supremo Tribunal Federal autorizou, nessa operação de hoje, a quebra de sigilo fiscal e bancário do ministro, além de outros servidores do IBAMA. O despacho, que é assinado e foi autorizado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, também determina o afastamento do presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Esses mandados de busca e apreensão ainda estão em andamento e, de acordo com fontes da Polícia Federal, estão sendo cumpridos em endereços residenciais de Salles, em São Paulo, no apartamento funcional dele aqui em Brasília e em um gabinete que ele montou no Pará. Milton. Muito obrigado, Bruno Melo. 7h54 agora. Só o seguro Top Marine Auto vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que... se meu carro quebrar às 3h30 da madrugada... resolve. E pra... ai, amassado no para-choque... resolve. E se eu precisar de um guincho no meio do nada... resolve. E se... o... cadê meu carro? Eita, resolve. Seguro Top Marine Auto. Assistência 24 horas em todo o país em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Top Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Não importa onde você está, nem aonde você quer chegar, o Banco do Brasil está com você para tudo que você imaginar. No WhatsApp, no site e no app. De um jeito prático, rápido e seguro, para aproximar você das suas conquistas. Dá para pagar contas pelo app, fazer transferências pelo WhatsApp e muito mais. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Vem ser cliente. 7h55. Nós já estamos em contato com o secretário de Transportes Metropolitanos, aqui de São Paulo, secretário Alexandre Baldi. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes que participam conosco. Estamos desde cedo aí acompanhando essa situação de greve no metrô de São Paulo. Pergunto ao senhor como que a secretaria e a companhia do metrô deixaram chegar a essa situação de greve. Milton, na verdade, todos nós ficamos aqui assustados, né, com a decisão de paralisar, de fazer greve do metroviário. Primeiramente, nós fizemos uma tratativa de que vacinando os metroviários não haveria greve, não haveria paralisação. Desde o dia 11 de maio, o governo de São Paulo disponibilizou a vacina para os trabalhadores do metrô, certo? Para que a gente pudesse, então, ter essa imunização. Depois, Milton, nós fizemos toda a tratativa sobre a questão de reajuste salarial. Veja só, momento de crise, momento onde as pessoas perdem seus empregos, reduzem seus salários, a reivindicação é de quase 10% de aumento. E nós, mesmo com dificuldades, com 50% de queda de demanda de passageiros, o governo do Estado de São Paulo aportando mais de R$1,3 bilhão de recursos no metrô, ainda oferecemos um aumento de 2,6%. Então, nós fizemos tudo o que era possível e, principalmente, a vacinação, que era a prioridade dessa tratativa. Como é que o senhor define essa decisão, então, tomada pelos metroviários? Milton, eu defino como um ato de desumanidade, né? A despreocupação e o descompromisso com a saúde, com a população de São Paulo, que precisa trabalhar, precisa do transporte público, com o fato de completa repulsa, de completa reprovação e, obviamente, de indignação. Foram e estão sendo vacinados, estão com seus empregos, estão tendo seus salários pagos em dia e todos os seus benefícios pagos em dia, muito acima da média do CLT. Portanto, todas essas reivindicações podem, é claro, ser discutidas e legítimas. Agora, paralisar, fazer greve, jamais vai ter aqui a legitimidade para fazer, sobretudo no momento de pandemia. Secretário, qual é a determinação da Justiça em relação ao funcionamento das quatro linhas? E essa determinação está sendo, de alguma maneira, cumprida até aqui? Bom dia. Bem, bom dia. De fato, a determinação da Justiça não foi e não está sendo cumprida. Portanto, um desrespeito à população, mas também um desrespeito e um desacato à Justiça, que a liminar determinava que 60% da operação deveria funcionar no horário de vale e 80% da operação deveria estar agora operando no horário de pico, não foi e não está sendo respeitada. Nós estamos buscando outras medidas judiciais para que a gente possa fazer com que o sindicato, né, não tendo sensibilidade com a saúde, com a população, com os trabalhadores da cidade de São Paulo, possa ter sensibilidade com uma decisão judicial para que retome ao trabalho e a gente tenha as operações do metrô normalmente reiniciadas. O que funciona nesse momento ou não funciona nesse momento? Milton, nesse momento nós operamos na linha 1 azul, a estação entre as estações Ana Rosa e Luz, a linha 2 vermelha entre as estações Alto Ipiranga e Clínicas, a linha 3 vermelha entre a estação Bresser e Santa Cecília, a linha 4 amarela opera normalmente e integralmente, a linha 5 lilás opera normalmente e integralmente, a linha 15 prata não opera, ela não tem previsão de operar parcialmente, portanto é bom reiterar, a linha 15 prata não opera e não tem previsão de iniciar operação nem mesmo parcial. A CPTM opera normalmente e os ônibus do país são 218 ônibus em operação exclusivamente para o metrô. É possível uma previsão de quando os trens voltam a circular, quando eu falo trem, os trens do metrô? Milton, nós estamos aqui com diálogo, tratativas abertas, né, buscando que haja essa reflexão por parte do sindicato para que voltem ao trabalho, permitam que os trabalhadores voltem às suas funções. Temos em torno de 17% dos trabalhadores nesse momento, entre equipes de segurança, operadores e equipes de estação, o que nos permite operar parcialmente. Vamos buscar as medidas judiciais, conforme eu mencionei, e agora, é claro, né, esperar que tenha esse bom senso com a população, que o sindicato volte a trabalhar e a gente tenha a operação normalizada. Muito obrigado, secretário Alexandre Baldi. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. E peço desculpas à população de São Paulo pela greve de hoje. O governo de São Paulo tem feito todo o esforço, temos colocado todos os salários em dia. Lembrando, o que é hoje de venda de bilhete não é possível pagar o custeio do metrô, pagar os salários dos funcionários do metrô. Portanto, o governo do estado coloca recursos dos impostos para que a gente pague os salários, mantenha os empregos e mantenha a operação normalizada. Temos feito e continuaremos a fazer todo o esforço necessário para ter o metrô funcionando normalmente. Muito obrigado, secretário Alexandre Baldi. Secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo falou aqui no Jornal da CBN. Falando agora da rodovia Ayrton Senna, o motorista mais cedo encontrava um registro de acidente na Ayrton Senna, ali próximo do quilômetro 14, próximo da barragem do Parque Ecológico do Tietê, acidente envolvendo dois veículos que ocupavam a faixa da esquerda. Nesse momento o trânsito já vai melhorando, pois os veículos foram colocados no acostamento e aí o motorista nesse momento encontra a lentidão do quilômetro 25 até a passagem pelo quilômetro 18. Depois disso dá para desenvolver boa velocidade e chegar na marginal do Rio Tietê no sentido interior de São Paulo. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito fluindo bem. Cadastre-se na plataforma de negócios do Frio e participe da Copa do Frio Midea Carrier. São várias chances de concorrer a prêmios incríveis. Acesse plataforma.dofrio.com.br e participe. Receita para alegrar a criançada? Óleo Vitalive, bolo e bagunça. Receita para torcer pelo seu time? Óleo Vitalive, pipoca e futebol. Receita para curtir a família? Óleo Vitalive, lasanha e domingo. Chegou o Vitalive Soja, mais um sucesso da ADM no Brasil. E aí, qual sua receita Vitalive para ser feliz? Viva mais Vitalive! De olho agora na Avenida Aricanduva, para quem vai no sentido da Marginal Tietê, Aricanduva com o trânsito mais intenso na aproximação com a Raia do Araguaia e também no acesso ao viaduto Alberto Badra, desde a passagem pela Praça Benedito Lacorte. Para quem vai no sentido do bairro, pela Aricanduva, tem um pouco de lentidão na altura da Avenida Itaquera, restante do caminho sem muitos problemas. A Avenida Aricanduva funcionando bem agora em direção a São Mateus. Tá sabendo da novidade? Agora você pode comprar no Atacadão e pagar com o VR Alimentação. Vá hoje mesmo aproveitar as melhores ofertas do Atacadão, o seu parceirão. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina Contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação, mas não é obrigatório, é opcional. local. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Acesse vacinacontrafome.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quarta-feira, 19 de maio de 2021. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo de uma operação que apura a suspeita de exportação ilegal de madeira. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do chefe da pasta e o afastamento do presidente do IBAMA, Eduardo Bin. A Polícia Federal cumpre 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Pará. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, presta hoje depoimento à CPI da Covid sob dupla pressão. Enquanto enfrenta a artilharia dos senadores, os ministros do Tribunal de Contas da União retomam o julgamento de uma auditoria que já sinalizou omissões graves na gestão do militar no combate à pandemia. O relatório conta com o apoio de 4 ministros. Eles tentam convencer mais um colega para garantir a aprovação do documento. O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, chegou a classificar o relatório do TCU como bom roteiro para os trabalhos da comissão. Passageiros fazem aglomeração na entrada de estações do metrô à espera do início das operações em São Paulo. Das 4 linhas afetadas pela greve dos metroviários, 3 voltaram a operar parcialmente. Outras 2 administradas pela iniciativa privada não deixaram de funcionar. Secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldi, afirmou ao Jornal da CBN que mais de 200 ônibus do plano de emergência do transporte coletivo foram acionados para transportar a população prejudicada pela paralisação. O governo procura um novo dono para a principal rodovia do agronegócio, a BR-163, em Mato Grosso, que tem 851 quilômetros de extensão. O empreendimento virou um problema para o Planalto. A concessão da estrada corre risco de caducar, enquanto aguarda um novo investidor. A BR-163 tem dívidas bilionárias e centenas de quilômetros de pavimentação em atraso. No horário de Brasília, 8h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Fique agora com outras informações aqui na CBN. Será que investir na Bolsa é para mim? Ou renda fixa? E previdência privada? Tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Dinheiro. Com Mauro Raufeld. Oferecimento Tóquio Marine. Uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor. E BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. Um ouvinte me escreveu: tenho 59 anos e R$ 250 mil reais aplicados em fundos imobiliários. Eu faço aportes mensais de cerca de R$ 4 mil reais. Ao longo do semestre passado, eu comprei R$ 45 mil reais em 8 fundos imobiliários diversificados. Tenho obtido rendimentos mensais de 0,60% em média. Porém, o valor nominal das cotas está caindo sistematicamente. Já perdi 7% em menos de um ano. Devo vender essas cotas? Minha resposta: as cotas dos fundos imobiliários estão caindo porque a taxa Selic está subindo. A renda fixa, ela concorre com os fundos imobiliários. Juros em alta, fundos imobiliários se desvalorizam. Mas assim que a taxa Selic chegar num topo, esses mesmos fundos imobiliários devem voltar a ter as cotas valorizadas. Como este é um momento pouco previsível, a ideia de manter o mesmo ritmo de compras ou até aumentar o ritmo, ela é bem interessante. Cada vez que a cota cai, você tem uma oportunidade de comprar mais barato e, portanto, vai ter uma rentabilidade maior. Pessoas que não têm tempo para acompanhar o mercado devem, inclusive, preferir a estratégia, comprar sempre, de forma gradual. Uma alternativa é você manter o dinheiro em renda fixa, esperando a chegada do topo da Selic. Aí você faria uma grande tacada, faria uma grande compra de fundos imobiliários neste momento. Mas isso é para quem tem mais experiência no mercado, mais prática em especulações. Nem sempre dá certo. Mauro Raufel, para a CBN. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na terceira hora do Jornal da CBN, edição desta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. 8 e 9. Conversa de política com Bernardo Melo Franco. Bom dia para você, Bernardo. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Bernardo. E o governo que acordou pensando que o grande problema podia ser o Pazuello na CPI, depara com a informação de que o ministro Ricardo Salles e o presidente do Ibama são alvos de operação que investiga exportação ilegal de madeira, Bernardo. Isso vai complicar para o lado de Ricardo Salles. Tivemos um problema aí na comunicação com o Bernardo Melo Franco. Vamos retomar o contato para falar a respeito desse assunto e também, claro, né, da expectativa em relação à CPI hoje. Já voltou o Bernardo Melo Franco? Bernardo, nos ouve? Te ouvindo agora, Cássia. Desculpa aqui o problema técnico. Milton falava sobre a operação contra o Ricardo Salles. É isso, Milton? É isso aí. Olha, o que a gente pode dizer nesse momento, que as informações ainda estão chegando, Milton, é que a Polícia Federal laçou a boiada do Ricardo Salles. Era um movimento esperado há muito tempo. Você lembra que no ano passado, naquela famosa reunião ministerial, o ministro Ricardo Salles disse ao presidente Bolsonaro e aos seus colegas que a ordem era aproveitar a pandemia, aproveitar o momento em que o país estava concentrado no combate ao coronavírus para ir passando a boiada. E o que ele estava dizendo? Que era preciso desmontar a legislação ambiental, ir desregulamentando todas as proteções que existem no Brasil para as florestas, para os rios, para o meio ambiente em geral, e ir atendendo aos interesses econômicos ligados à exploração predatória da natureza. É isso que o Ricardo Salles tem feito desde que ele assumiu o meio ambiente. A gente sempre se acostumou a ver o Ministério do Meio Ambiente nas mãos de defensores das florestas, de ecologistas, de gente com formação nessa área. E o que acontece no governo Bolsonaro é justamente o contrário. É a captura do Ministério do Meio Ambiente para interesses econômicos ligados ao contrabando de madeira, à exportação ilegal dessa madeira, como é o caso, é o foco dessa operação de hoje, de quarta-feira, ligado à mineração ilegal Amazônia. Enfim, uma série de atividades ilegais que acabaram ganhando guarida do ministro Ricardo Salles e dos seus auxiliares diretos. Um deles, o presidente do Ibama, Eduardo Bin, acaba de ser afastado do cargo por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Só nessa operação de hoje, Milton, a PF diz que tem suspeitas de crimes de corrupção, de advocacia administrativa, de prevaricação e de facilitação de contrabando. Agora, você provavelmente vai me perguntar, o que acontece a partir dessa operação? O ministro Ricardo Salles cai? Olha, esse seria, em qualquer governo, o desfecho óbvio. Depois de uma operação dessas, com buscas na casa do ministro, no seu escritório, no gabinete de trabalho, esse ministro seria imediatamente afastado. Mas a gente precisa lembrar que a gente está falando do governo Bolsonaro, onde muitas vezes o ministro que está mais sob suspeita acaba sendo prestigiado pelo chefe. Então vale a pena esperar nas próximas horas, ver como é que o presidente Bolsonaro vai se manifestar e se há uma perspectiva real de mudança no comando do Ministério do Meio Ambiente. Lembrando, Milton, que o Ricardo Salles não está sozinho. Tem setores do Congresso que não só estão aliados a ele, como estão ajudando muito a passar essa boiada. Vide o caso da Câmara dos Deputados, que na semana passada aprovou um projeto que praticamente acaba com o licenciamento ambiental no Brasil. Essa proposta ainda precisa passar pelo Senado, mas só o fato dela ter sido aprovada pela maioria dos deputados mostra que tem muita gente na classe política interessada em desmanchar o regramento, desmanchar os órgãos de proteção ambiental no Brasil. E nós que imaginávamos até aqui, Bernardo, que hoje seria um dia difícil somente para Eduardo Pazuello, mas, apesar dessa operação ainda em curso, hoje é dia do depoimento de Eduardo Pazuello na CPI da Covid-19. Como ele vai usar o direito que ele ganhou do STF de não responder algumas perguntas, hein? Cássia, chegou o dia D e a hora H do ministro Pazuello. Ele que falava tanto nesse momento, agora vai prestar o depoimento mais aguardado pela CPI da Covid, aguardado com muita expectativa tanto pela oposição, pelos senadores do chamado G7, quanto pelo próprio governo, que tem muito medo do que o Eduardo Pazuello possa vir dizer para os senadores. Olha, nos últimos dias ficou bastante clara a estratégia do governo de culpar o Pazuello por todos os males na política de combate à pandemia. Ontem, o ex-ministro Ernesto Araújo fez exatamente isso. Ao ser perguntado sobre decisões erradas, sobre gestões contestadas do Ministério das Relações Exteriores, ele disse o seguinte: olha, a gente estava seguindo orientações do Ministério da Saúde. E no Ministério da Saúde estavam Eduardo Pazuello e a sua tropa de militares que ele levou ali para ocupar os principais cargos da pasta. É verdade que o Supremo lhe deu esse direito de não se incriminar, não prestar informações que possam levar à incriminação dele próprio, mas a decisão do ministro Ricardo Lewandowski também diz o seguinte: ele não pode silenciar, ele ainda está sob compromisso de dizer a verdade no que se refere aos fatos ligados a terceiros. E essa que vai ser a estratégia da CPI hoje: provocar o Pazuello para entregar outras pessoas, entre elas, principalmente, o presidente Bolsonaro. Pazuello dizia que a regra lá no Ministério da Saúde era clara, né? Um manda, o outro obedece. Quem mandava era o Bolsonaro. E os senadores vão querer saber hoje exatamente o que o Bolsonaro deu em termos de ordens sobre cloroquina, sobre medidas de isolamento, sobre campanhas negacionistas e sobre, enfim, distribuição de informação falsa para a população. Todos esses temas vão estar hoje diante da CPI. Uma última polêmica, Cássia, que foi tratada ontem à noite, era se o Pazuello iria ou não de farda, de uniforme militar. E a informação que eu tive ontem à noite foi de que o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, ligou para o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, pedindo para que ele não fosse de farda. Isso porque existe um esforço dos senadores na CPI de dizer ali que não estão atacando o Exército, não estão atacando as Forças Armadas. As críticas dirigidas ao general Pazuello serão pessoais, serão pela atuação pessoal dele no Ministério da Saúde, embora seja muito difícil separar as duas coisas, porque a gente sabe que ele não estava ali como um civil, ele não estava ali por causa da sua formação profissional, ele estava ali porque ele representava o Exército no Ministério da Saúde. Ele promoveu uma militarização do combate à pandemia no Brasil, e essa militarização nos levou até a saída dele a quase 300 mil mortes pela Covid. Pazuello, Bernardo, que usou de uma estratégia para depor mais tarde, como está fazendo somente agora, mas uma estratégia que, pelo visto, se torna ainda mais perigosa à medida que deu tempo para que a CPI levantasse informações e ainda vai ter de responder em relação àquela reportagem de ontem que o Jornal Nacional publicou, revelando indícios de fraudes em contratos do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. O que conecta com aquela expressão usada por ele na sua despedida, pichuleco. Pois é, e Milton, semana passada, ao ser questionado sobre o pichulé, o Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação do governo, disse que nem sabia o que queria dizer essa palavra. Os senadores ficaram se olhando naquela assim, fala sério, né? Quem que vai acreditar numa versão dessa, num desmentido desse. Olha, essa reportagem do Jornal Nacional ontem, ela é importante porque ela ajuda a desmanchar mais um mito ligado aos militares. Primeiro tinha aquela ideia, Milton, de que basta você nomear um militar que você resolve os problemas de qualquer ministério, de qualquer órgão público. O presidente Bolsonaro usou e abusou desse expediente. Nomeou general, nomeou almirante, nomeou brigadeiro, entregou uma série de órgãos da administração para integrantes das Forças Armadas, nem sempre com resultados bons. No caso do Ministério da Saúde, certamente o resultado foi um desastre. E o outro mito ligado aos militares é de que não haveria corrupção. Quando você bota lá um militar, você está blindando aquele órgão público contra a corrupção. A gente sabe que não é assim, na ditadura militar não foi assim. Basta lembrar dos grandes escândalos, daquelas obras faraônicas, Ponte Rio-Niterói, Rodovia Transamazônica, Usina de Itaipu. A diferença, Milton, é que naquela época não tinha liberdade para investigar. A Polícia Federal não podia fazer o seu trabalho, a imprensa não podia contar o que estava acontecendo. Agora, na democracia, os militares estão sujeitos aos mesmos controles dos civis. E o que a gente vê é que eles são também humanos, quer dizer, tem gente séria, tem gente correta e tem gente que não é séria e tenta se aproveitar. Ao que tudo indica, foi o caso dessas obras do Ministério da Saúde. Você imagina, Ministério em plena pandemia, aprovando dispensas de licitação para fazer obra em auditório, reforma de prédio, compra de poltrona por mais de 2 mil reais. Não faz sentido um investimento desse no momento que o país está vivendo, né? Muito obrigado, Bernardo. Acompanharemos esta quarta-feira, sem dúvida, de perto. Até mais, bom trabalho. Indo para o Senado, Milton. Até mais, boa quarta para todos. Até mais. Essa conversa de política com o Bernardo Melo Franco, que nós tivemos agora aqui no Jornal da CBN, daqui a pouquinho já estará disponível para você também no podcast do Jornal da CBN. 8:19. Santander e Valor Econômico apresentam Cidadão Global. Você pensa no futuro? E quando pensa, o que sente? Medo, ansiedade, expectativa? Já idealizou um futuro ideal? Alguns órgãos e especialistas enxergam o futuro com positividade em relação à crise climática atual, caso as medidas em vigor sejam amplamente cumpridas. O Acordo de Paris, por exemplo, firmado em 2015 entre 186 países, prevê principalmente a redução das emissões de gases do efeito estufa, a fim de que a temperatura terrestre não chegue a aumentar 2 graus Celsius até 2030. De acordo com o WRI Brasil, a longo prazo, o mundo pode zerar as emissões líquidas. As empresas vão usar bases científicas para criar metas de corte de emissão e as principais cidades podem reduzir suas emissões pela metade. Além disso, na América Latina e na África, mais de 100 milhões de hectares de floresta degradada podem ser restaurados. Mas para chegar a esse ponto, eventos internacionais como o Cidadão Global são necessários. Este evento, que vai ocorrer virtualmente no dia 25 de maio, promete discutir com grandes líderes o futuro da sustentabilidade e de um desenvolvimento limpo, verde e justo para todos. Boletim Cidadão Global, apresentado por Santander e Valor Econômico. Saiba mais e faça sua inscrição em cidadãovalorsantander.com.br. 8:21. Destaque agora para o corredor norte-sul, para quem vai no sentido Interlagos, trânsito bem ruim desde antes da Praça Campo de Bagatelle até um pouco, até a aproximação com o viaduto Santa Generosa. Depois o trânsito melhora e o motorista não enfrenta muitos problemas no sentido Zona Sul da capital de São Paulo. Em direção a Santana, caminho muito difícil agora pelo corredor norte-sul, desde a passagem pela professora Vicente Hall na Washington Luiz, até a chegada à ligação leste-oeste, já na 23 de maio. Trânsito mais intenso também pelo corredor nesse sentido, na chegada à Praça da Armênia. Aproveite as super oportunidades da Fast Shop. Os melhores produtos com até 40% de desconto. Corra, baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. Temos neste momento sol entre algumas nuvens na cidade de São Paulo. Os termômetros registram agora 15 graus. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. no detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abkim.org.br/reiki. O IPO marca a estreia de uma empresa no mercado de capitais e é o momento em que suas ações começam a ser negociadas. Essa é a mais nova conquista do GetNinjas, a maior plataforma de contratação de serviços do Brasil. Nós, da B3, a Bolsa do Brasil, desejamos muito sucesso à empresa. Repórter Vinícius Passarelli está na estação Jabaquara do metrô. Tem mais informações a respeito da paralisação dos metroviários, Vinícius? É isso, Cássio. A gente continua por aqui acompanhando os reflexos dessa paralisação dos trabalhadores do metrô de São Paulo. Essa paralisação que afeta 4 linhas, a linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata estão afetadas por essa paralisação, enquanto as linhas 4 amarela e 5 lilás, que são administradas pela iniciativa privada, funcionam normalmente. Eu estou aqui na estação Jabaquara, da linha 1 azul, na zona sul de São Paulo, uma estação que já é normalmente bastante movimentada. Tem bastante gente por aqui ainda, muita gente em frente ao portão que dá acesso ao metrô, que está fechado, aguardando que ele seja aberto em algum momento. Muita gente desiste de pegar o metrô e está pegando o carro por aplicativo. Também há uma aglomeração de pessoas aqui na calçada em frente pedindo o aplicativo para tentar chegar ao trabalho. Também os taxistas por aqui trabalhando bastante, bastante concorridos. Taxistas, inclusive, oferecendo preços melhores para as pessoas para tentar competir com os carros de aplicativo. O metrô informou que desde as 6h55 retomou a operação parcial em alguns trechos das linhas. São eles entre as estações Ana Rosa e Luz, da linha 1 azul, também entre as estações Alto do Ipiranga e Clínicas, da linha 2 verde, e entre as estações Bresser, Moca e Cecília, Santa Cecília, da linha 3 vermelha. Já a linha 15 prata permanece sem previsão de normalização, ainda que em trechos parciais. O sistema Paese também foi acionado aqui na estação Jabaquara, ele está funcionando e levando as pessoas até a Sé. Todos o trecho dessas linhas afetadas pela paralisação está sendo atendido pelo sistema Paese. As viagens nesses ônibus são gratuitas e, além disso, a SP Trans informou que 25 linhas que ligam os bairros às estações de metrô tiveram seus percursos prolongados até a região central da cidade. São 19 linhas que ligam a linha 1 azul e outras 6 que ligam a linha 3 vermelha. Os metroviários fazem essa paralisação porque reivindicam melhorias salariais, reajuste salarial, além de outros benefícios. Cássia. Muito obrigada, Vinícius. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo, no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Melhor do que escolher a rádio que você quer ouvir é escolher em quais compras você vai ganhar até 5% de cashback. Quer ver? Com cartão Bradesco Like Visa, você escolhe se vai ganhar cashback nas suas compras de viagens, em entretenimento ou em bem-estar. Ah, e você também ganha nos seus apps favoritos de delivery, séries e filmes, música. Cartão Bradesco Like Visa. Combina com você, porque tem suas escolhas. 8h26. Termina o jogo no estádio do Morumbi. São Paulo 0. Racing 1. Termina o jogo. Racing ganha o jogo no Morumbi. Gol marcado pelo Novilho. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Momento do Esporte com Gabriel Dudziak. Bom dia, Dudziak. Olá, Milton. Bom dia. Bom dia hoje mesmo só pro torcedor do Corinthians, né, que não jogou ontem. Verdade. Santos, São Paulo e Palmeiras perderam ontem na Libertadores, Milton. Foi um dia muito ruim para os brasileiros, né, porque o Fluminense também perdeu. Mas falando da turma de São Paulo, o resultado do Palmeiras é o que tem menos relevância, né? O Palmeiras já está classificado, já está em primeiro no grupo. Claro que seria bom ganhar para somar mais uns pontinhos aí, ser um dos melhores primeiros colocados, mas a diferença é pequena. perto do impacto que tem as outras duas derrotas, né? A mais impactante, sem dúvida, é a derrota do Santos contra o The Strongest. O Santos fez um primeiro tempo muito fraco, tomou 2 gols e no segundo tempo teve muito tempo a posse de bola, né? Ficou com a posse de bola, mas pouquíssimas finalizações, conseguiu descontar com o Felipe Jonathan, mas não conseguiu nenhum empate. Por que que esse é um resultado muito complicado e muito impactante? Porque o Santos fica com aquele triplo empate, né, junto com o Boca Juniors e o próprio The Strongest, e vai precisar de uma combinação de resultados na última rodada. Qual combinação ainda não sabemos, porque o Barcelona vai jogar com o Boca Juniors ainda. E aí a gente vai saber o que que o Santos precisa na última rodada contra o Barcelona em Guayaquil. E o São Paulo perdeu do Racing 1-0 em casa. O São Paulo usou reservas, o Racing também. Acho que nem foi um jogo para derrota. Acho que o São Paulo merecia pelo menos um empate. Mas também houve esse cenário. São Paulo com muita posse de bola e poucas finalizações no segundo tempo. E aí o impacto, Milton, é o São Paulo dificilmente vai ser primeiro do grupo. Provavelmente vai ser segundo no seu grupo na Libertadores. Bom, aguardemos para ver aí o que vem pela frente. Certo é que ontem não foi daqueles dias legais. Mas enfim, um abraço, até mais. Valeu, Milton, grande abraço. Quando você precisa realizar uma operação internacional, podem surgir milhares de dúvidas. Taxas de câmbio, como enviar, qual o melhor momento. Movimentações internacionais podem ser complicadas. E é por isso que o Travelex Bank simplifica tudo para você e sua empresa. Importação e exportação, transferências internacionais, proteção cambial e outros produtos em moeda estrangeira com segurança e consultoria especializada é com o Travelex Bank. Acesse travelexbank.com.br ou ligue 0800-770-5188. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abkim.org.br/reiki. Dia da Economia, com Miriam Leitão. Miriam Leitão está no seu período de férias. Eu queria aproveitar esse espaço, ainda antes do repórter CBN, só para trazer mais... Eu ia dizer detalhe, mas talvez não seja só um detalhe, mas enfim, é força da expressão. Mas um detalhe desta apuração que a Polícia Federal está fazendo, que tem como principal alvo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Falei até mais cedo, aí a reportagem da CBN com Bruno Melo também confirmou isso, que na decisão que teve autorização do STF, o STF também suspendeu um despacho do IBAMA, um despacho do ano passado, fevereiro do ano passado, que, de acordo com a Polícia Federal, permitia a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações. Está lá no despacho, aliás, isso. A questão é, por que que a Polícia Federal está investigando isso? Porque a informação que a Polícia Federal levantou é que esse despacho teria sido elaborado a pedido de empresas com cargas apreendidas no exterior e resultou na regularização dessas cargas. Então, são cerca de 8 mil cargas de madeira ilegal que teriam sido beneficiadas. Segundo a Polícia Federal, essa apuração só foi possível e se iniciou no mês de janeiro agora devido a informações que recebeu de autoridades no exterior, de outros países, sobre possíveis desvios de conduta de servidores públicos durante o processo de exportação de madeira. Então, por isso, a suspensão desse despacho do IBAMA de 2020, por isso, essa apuração da Polícia Federal nessa questão também tendo como principal alvo o ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e também o presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Enfim, vamos acompanhar isso aí detalhadamente para você. Agora vamos para o repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. quarta-feira, 19 de maio de 2021. O governador do Piauí, Wellington Dias, afirmou ao Jornal da CBN que espera uma definição da Anvisa sobre a Sputnik V ainda nesta semana, depois da entrega de mais documentos exigidos pela agência. À frente do consórcio do Nordeste, coordenador do Fórum Nacional dos Governadores na temática das vacinas contra a Covid, o petista também disse que a demora em imunizar a população pode levar a uma terceira onda da doença no Brasil. Ele ainda afirmou que deve pedir, numa reunião marcada para amanhã com autoridades chinesas, a antecipação da transferência tecnológica da produção do ingrediente farmacêutico ativo ao Instituto Butantan e cobrar a definição de um cronograma de entrega da matéria-prima da imunização, independentemente das declarações do governo federal. Piauí e Amazonas são os dois estados que apresentam curva ascendente de mortes causadas pelo coronavírus. Já 14 unidades da federação estão em queda. A baixa mais expressiva foi verificada no Acre, pelo terceiro dia seguido. Outros 11 estados registram estabilidade no momento. Os dados são das secretarias estaduais de saúde e foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. Os Estados Unidos registraram ontem o menor número de mortes causadas pelo coronavírus desde o começo da pandemia. A média móvel ficou em 545 vítimas. Uma vez que o índice ficou tão baixo, foi em março do ano passado. Cerca de 60% da população adulta americana já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Ao menos 89 pessoas estão desaparecidas depois da passagem de um ciclone pela Índia. Centenas de milhares de moradores permanecem sem energia elétrica. O fenômeno agrava o sofrimento de uma população já duramente afetada pela pandemia de coronavírus. Total de mortos em decorrência do ciclone chega a 33. No horário de Brasília, 8h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na sequência tem Lauro Jardim. Caminho congestionado agora no Complexo Viário Maria Maluf em direção à Marginal do Rio Pinheiros. O trânsito já começa a ficar ruim pouco à frente da Avenida Nossa Senhora da Saúde e se estende até a altura da Avenida Jabaquara. Pela Afonso de Crinoli Toné, trânsito congestionado. Depois melhora, mas mais à frente volta a ficar complicado já na Avenida dos Bandeirantes, da Alameda dos Piratinins até o Corredor Norte-Sul. No sentido contrário, a Avenida dos Bandeirantes tem lentidão da Avenida Nova Independência até a Rua Ribeiro do Vale e depois melhora. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. 8h36. Plantão Lauro Jardim. Bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. O Brasil e suas prioridades, Lauro Jardim. Já há consenso no Brasil? Milton, está se formando na Câmara um consenso que acho que era considerado impensado até pouco tempo atrás. Eu estou falando aqui do que é uma das obsessões do Bolsonaro, que é o tal do voto impresso, hoje que está sendo chamado de voto impresso auditável. Bom, na semana passada, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele deu ok para a instalação da comissão especial que vai analisar a proposta de emenda constitucional, a PEC, que tornaria obrigatório esse voto impresso para auditar o voto eletrônico. E, para surpresa de muita gente, começou a se formar esse tal consenso para adoção desse voto impresso. E qual é a razão, pelo menos desse início de consenso? A lógica por trás disso é que seria melhor aprovar essa PEC, para evitar uma confusão na eleição de 2022, já que com essa PEC aprovada evitaria contestações descabidas e tal. Ainda que nunca tenha havido qualquer caso de fraude comprovada em duas décadas de urnas eletrônicas. Mas o bolsonarismo botou na mesa esse problema, esse abacaxi, criou uma situação de desconfiança, antecipando aí uma possível contestação do resultado da eleição presidencial do ano que vem. Então, os partidos de esquerda, por exemplo, eles começam agora a repensar esse assunto, como eu disse. Eles já aceitam a possibilidade do tal voto impresso para evitar esses problemas todos. Bom, primeiro, é importante dizer que se vier a ser adotada essa solução, isso vai custar cerca de 2 bilhões de reais aos cofres públicos, porque vão ser necessários trocar todas as 450 mil urnas que tem hoje no país. Só para eu explicar aqui um pouco para o ouvinte, esse voto impresso auditável que está sendo pensado ia funcionar assim. O eleitor, ele continua votando eletronicamente, ou seja, digitando o número do candidato dele na urna eletrônica, mas essa urna teria um sistema que imprimiria o voto, esse voto ficaria impresso dentro da urna, o eleitor não levaria voto nenhum para casa. E se alguém, na apuração, contestasse o resultado dessa urna ou de algumas urnas, judicialmente, esses votos poderiam ser conferidos. Eu estou pensando aqui assim o seguinte, como aquela maquininha do cartão de crédito, que você digita lá, dá ok, sai o papelzinho ali em cima, puf, cai dentro da urna. É mais ou menos isso que vai acontecer. Ele vai digitar, teclar lá e papelzinho vai para dentro da urna. O papelzinho fica dentro da urna, então não fez nada. Exatamente, vai direto. Exato. De fato, é mais um fator de segurança, ainda que vá custar 2 bilhões de reais, se isso for mesmo acontecer, e ainda que não houve até hoje caso de fraude nas eleições. E o caso mais recente de contestação de eleição, que foi o que os eleitores do Donald Trump fizeram no final do ano passado na eleição americana, a gente não deve esquecer que lá nos Estados Unidos a eleição é justamente com voto impresso. E lá teve essa contestação, inclusive do Trump, de que ele teria sido garfado. Agora, Milton, voltando aqui à PEC, também é importante dizer que, para ser aprovada, ela vai ter que correr contra o tempo, porque qualquer mudança na legislação eleitoral ela tem que ser aprovada um ano antes da eleição. Portanto, ela teria que ser aprovada, essa PEC, até o início de outubro, ou seja, ser aprovada por 3/5 da Câmara, ir para o Senado, ser aprovada no Senado. Se o Senado fizer alguma modificação, volta para a Câmara. Enfim, tem muito pouco tempo para isso. Esse tal consenso que eu disse aqui, que começou a se formar, vai ter que se solidificar e a turma da Câmara andar rápido se quiser fazer, de fato, essa mudança. Perfeito. Como disse lá no início, Brasil e suas prioridades. Gastar 2 bilhões de reais num processo que não precisaria ocorrer. Afinal de contas, toda urna, ao fim da apuração, já imprime um documento com todos os votos daquela urna. Mas, enfim... Exatamente. Mas, Milton, só para terminar, essa história do voto impresso, para o Bolsonaro, na questão eleitoral, é uma obsessão parecida com o que ele tem com a cloroquina em relação à Covid. É o remédio que só ele e muitos dos seguidores dele acreditam que seja o remédio para possibilidade de fraude, ou a cloroquina para curar a Covid. Muito obrigado. Até mais, Lauro. Até sexta-feira para todo mundo. Até sexta. 8h42. Bem-estar e movimento, com Márcio Atala. Bom dia para você, Márcio Atala. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Márcio. Oh, ontem você conseguiu ter uma noite tranquila, hein? Por quê? Bom, o seu time não jogou e todos os outros que jogaram perderam. É verdade. Pena que não foi domingo isso. Bom, aí também você quer é demais, né? Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó. Caso da Elizabeth Leandro, 63 anos. Antes da pandemia, fazia pilates no solo. Com a interrupção, seguiu fazendo, né? Com todos os problemas que teve ali e tal, mas seguiu fazendo atividade física até hoje. Ou seja, até hoje não, porque ela testou positivo para a Covid. Uhum. Além de fazer também fortalecimento para membros inferiores e superiores, descreve ela aqui, até descreve, usa aquelas caneleiras em cada perna, 4 quilos, halteres, 3 quilos em cada braço, caramba. Fiz religiosamente, hoje estou no 11º dia da Covid, aí tive que parar um pouco, né? Emagreci bastante, diz ela aqui, sinto a pele muito flácida. Gostaria de saber se é aconselhável retomar as minhas atividades físicas, se é possível ganhar massa muscular devido à minha idade. Aí são duas questões. Uma, é aconselhável retornar às atividades físicas depois de passar por um processo de Covid? Segundo, como ganhar massa muscular com mais de 60 anos? Tá, primeira coisa, Milton, sim, é aconselhável você ir retomando a atividade física pós-Covid. Agora, tudo depende também do grau de acometimento que o paciente, que a pessoa teve. Se foi uma coisa com muito pouco sintoma ou assintomática, ela vai retomando. Claro, ela começa numa intensidade menor e aos poucos vai aumentando. Se foi um acometimento maior, é muito importante ela passar pelo médico, fazer os exames para ver se está tudo ok. E aí também, começa do mais simples, até porque vai ter afetado bastante a parte respiratória, então começa bem mais simples. E aí vai evoluindo, isso vai ser importante até na recuperação. Agora, a segunda questão, se é possível depois de 60, 63 ganhar massa muscular, e no caso dela recuperar esses 4 quilos que ela perdeu, com certeza sim, né? Ela vai ter que continuar dando esses estímulos que ela vinha dando de ganho de massa muscular, usando as caneleiras, fazendo os exercícios de pilates no solo, e, claro, sempre um consumo bom de proteína, porque proteína vai ser o nosso tijolinho, né? Vai ser o que vai construir a massa muscular. Então, sim, ela tendo um bom consumo ali de alimentos com proteína e dando esse estímulo de ganho de massa muscular, ela vai ganhar sim, Milton. Tá certo, então. Que assim seja. Vamos em frente. Muito obrigado. Um abraço grande para você, Márcio Atala. Até mais, e esperando o Renato aceitar o convite. Rapaz. Os caras estão fazendo campanha até pela Carol Portaluppi. Eu tô me contentando com o Renato do Corinthians. Pô, foi pro Trend Topic o nome da moça ontem, só porque ela... Sério? É, só porque ela lançou lá, dizendo o seguinte, tô perto de bater, sei lá qual a marca e tal, no meu Instagram, sei lá onde, enfim, quem me ajuda aí, se me ajudarem a bater a marca, eu conto um segredo. Aí a turma da Fiel veio alucinada, dizendo, vamos seguir a moça lá, quem sabe é o Renato e tal, vamos ver. Olha o desespero que estamos, Milton Jung. Mas enfim, vamos lá, um abraço grande para você, Márcio. Abraço. Estou falando em marca aqui. Sabe uma marca interessante aqui que eu queria compartilhar com você que está nos acompanhando? Que agora há pouco aqui a gente, no canal da CBN no YouTube, você pode nos assistir por lá, né? Sempre acabou de bater a marca aqui de 200 mil inscritos. Então, obrigado por você que vem nos acompanhando aí no dia a dia. Não sei se você sabe, você que está nos ouvindo, que é possível, sim. Bota lá na busca, na sua busca aí, no seu computador, no seu celular, tal, onde você estiver, coloca ali CBN YouTube. Aí você vai cair no nosso canal aqui, todo material, sempre com vídeo no ar. Os entrevistados muitas vezes estão com a gente aqui também ao vivo. Dá para ver a carinha deles lá, para ver quem é que está falando. Enfim, imagens que os nossos repórteres gravam. Hoje tinha imagem, por exemplo, da greve do metrô lá em São Paulo. Enfim, legal. Manda ver. Venha participar aí. Eu agradeço muito a você que vem nos acompanhando no canal da CBN no YouTube. 8h47. Santander e Valor trazem Algor para a edição 2021 do projeto Cidadão Global. O ambientalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos falará sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável em evento 100% online e gratuito. É dia 25 de maio, terça-feira, às 11 horas da manhã. Garanta já sua participação. Faça a inscrição pelo site cidadãovalorsantander.com.br. 8h48. Falando agora da rodovia Raposo Tavares, sentido capital de São Paulo, com boas condições na passagem por Cotia e também na altura da Granja Viana. Na passagem pelo Rodoanel Mário Covas, tem redução de velocidade para o motorista. Depois o trânsito melhora um pouco, volta a ficar intenso na altura do Jardim Bom Figlioli e também no acesso à rua Sapetuba, já no trechinho final da Raposo, ali perto da Marginal Pinheiros. No sentido interior de São Paulo, em compensação, a Raposo tem trânsito livre de ponta a ponta. Com o seguro Auto Use, você entra no Use Friends e troca os seus pontos por dinheiro para usar como quiser. Boa! Na Use tem benefício. Use, seguro 100% digital. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Rodovia Castelo Branco, no sentido capital de São Paulo, com o trânsito fluindo bem agora no trecho de passagem ali por Barueri, Alphaville, tem um pouquinho de redução de velocidade, mas nada que faça o motorista optar por outra via. Com paciência dá para seguir bem. Na chegada à capital, aí sim o motorista pisa no freio do quilômetro 15 até o acesso ao Cebolão, para quem vai pegar a marginal do Rio Tietê, no sentido para quem vai sair da Castela e pegar a Marginal Pinheiros, utilizando a pista local, o caminho vale um pouquinho a pena. Depois, ali, já na aproximação com a Marginal Pinheiros, o caminho melhora. Em direção ao interior de São Paulo, rodovia Castelo Branco, com o trânsito mais intenso apenas pela pista local, na altura do quilômetro 23. O Açaí está de portas abertas, cuidando para você economizar, com milhares de produtos e os melhores preços. Nosso negócio é fazer o melhor por você. Aproveite! 16 graus agora na região oeste da cidade, máxima prevista para hoje na capital paulista de 25 graus. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina Contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação, mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Acesse vacinacontrafome.sp.gov.br. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abquim.org.br/reiki. Moradores de São Paulo amanhecerão a quarta-feira com greve no metrô. Já temos a retomada das atividades em algumas estações. A Gabriela Rangel está acompanhando, tem novidades para a gente. Gabriela. Cássia, continua a operação parcial naqueles trechos que informamos antes. Linha 1 azul entre as estações Ana Rosa e Luz. Linha 2 verde entre as estações Alto do Ipiranga e Clínicas. Linha 3 vermelha entre as estações Bresser Moca e Santa Cecília. E a linha 15 permanece fechada. Eu estou aqui na estação Barra Funda. A estação Barra Funda é uma das estações que não abriram ainda. E o metrô informou há pouco que abriu transferências que estavam fechadas ainda nesses trechos em que a operação já foi retomada. Então foi aberta transferência no Brás e também transferência na Chácara Clabin para a linha 5 Lilás. Inclusive a gente desde manhã está reforçando essa informação que a linha 5 Lilás e a linha 4 Amarela, que são linhas operadas pela iniciativa privada, não estão paralisadas no dia de hoje, porque essa greve foi decretada pelo Sindicato dos Metroviários e os trabalhadores dessas duas linhas não pertencem a esse sindicato. Cássia. Muito obrigada, Gabriela. O Globo, o jornal mais lido do Brasil, é a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020. 34% de crescimento nos últimos 3 anos, segundo a Comscore. 1 a cada 5 brasileiros lê o Globo. 1 em cada 3 leitores de jornal lê o Globo no universo TGI Clickstream. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Guilherme Gimenez vai agora pousar o helicóptero da CBN, mas daqui a pouco decola de novo aí, até para acompanhar tudo que está acontecendo na cidade de São Paulo, tentar entender melhor essa dinâmica da cidade, como ficará depois do pico do movimento desta manhã, em função ainda desta greve do metrô. E traz a sua última informação enquanto a gente curte as imagens do pouso do helicóptero da CBN, lá na tela também, na tela da CBN, no YouTube ou no Globoplay. Guilherme Gimenez, a sua informação. Vamos lá, Milton, já me despedindo de você, da Cássia, dos ouvintes. Manhã complicada nessa quarta-feira devido a toda essa greve e a Radial Leste vai bem ruim nesse momento no sentido centro de São Paulo. A Radial, que é a principal via que liga a Zona Leste à região central, nesse momento no sentido centro. Trânsito muito complicado desde a Praça Divinolândia até a chegada ao Viaduto Bresser. Depois ali, depois do Viaduto Bresser, melhora um pouquinho o caminho e volta a ficar intenso na altura do Viaduto Alcântara Machado até a ligação. No sentido do bairro, tem pontos de lentidão também, mas bem menos do que em direção ao centro, sentido bairro, motorista pisa no freio no acesso ao viaduto Alberto Badra, também ali na altura da Salim Faramaluf, tem um pouco de trânsito mais carregado, mas com paciência está valendo bem a pena ainda seguir pela Radial Leste em direção ao bairro. Conheça os seguros da Sabem e saiba como nossas assistências facilitam e trazem economia para o seu dia a dia. Fale com seu corretor ou acesse sabem.com.br. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. Jornal da CBN. Hora de expediente. Com Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Bom dia para você, Dan Stubak. Bom dia para você, Milton Young. Muito bom dia para você, Cássia Godoy. Bom dia, Dan. Muito bem, bom dia para todos que nos ouvem em todos os cantos do planeta. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Hoje é dia do Pazu. Ah, dia do Pazu, salve, salve também aí para a Floresta Alta, no Mato Grosso, e minha querida Bertioga, terra do pastel. Vamos comer pastel hoje assistindo o Pazu. Senhoras e senhores, também dia do Johnny Wall. Solta o Johnny. Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui. E aí o meu Tonhong dança devagarzinho, tranquilo. Eu poderia esquecer Pazuello ouve o nosso programa neste momento. Esta música é para você, Pazuello. E aí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo. Felicidade então para nós seria. Bom dia para você, Teco. Oi, Milton, bom dia para todos. Bom dia, Zé Godoy. Oi, Milton, bom dia, Cássia. Bom dia, Zé. Você sabe uma vez eu fiz um show do Johnny Alf, né, numa segunda-feira chuvosa em São Paulo. Johnny Alf é um gênio, né, foi o precursor da bossa nova, umas harmonias absurdas. Aí acabou o show, fiquei esperando lá para vê-lo, falei com ele um pouco, aí ele pegou uma Kombi e foi embora, Milton. De Kombi, buscaram ele de Kombi, Milton. Não pode, né? Isso diz muito sobre o Brasil. Johnny Alf não pode ser buscado de Kombi, Milton. Isso, ele é um clássico, como a Kombi. Meninos, deixa eu desvirtuar a ordem da coisa aqui. Eu quero ouvir a experiência de vocês. Se a Cássia Godoy quiser, pode contar também a sua. E eu quero que vocês contem a experiência de vocês a partir da experiência que o Enzo Pérez vai ter na noite de hoje, quando o seu time, o River Plate, enfrentará o Santa Fé. Como todo mundo sabe, o River Plate é o campeão dos campeões na América, ganha tudo, tal. E aí, esse ano foi disputar a Libertadores e escreveu 32 jogadores, porque é muito forte, não escreveu 50, que as regras extraordinárias da Covid permitiam. Bom, detalhe, dos 32 jogadores inscritos, 20 pegaram Covid. Um outro tá machucado, não consegue nem andar, coitado. Ou seja, sobraram 11 jogadores, nenhum goleiro. Aí o Enzo Pérez, que é jogador de meio campo, nem podia jogar direito. O cara tá se recuperando de uma lesão na coxa. O técnico chamou e disse assim, ó, vai pegar no gol. E aí o pobre do Enzo vai pro sacrifício. O Marcelo Gagliardi já disse assim, não, durante o jogo a gente vai ficar revezando o goleiro. Essa é uma coisa maravilhosa, né? Porque eles vão ganhar de tempo, né? No revezamento, o goleiro tira a camisa, bota a luva, tira a blusa, bota a camisa e tal. Vai ser uma confusão. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer lá no jogo. Sendo no mínimo engraçado. Eu tô pensando aqui o seguinte. Vocês já passaram por uma situação parecida, assim? Vocês preparados para uma função, né? No caso dele, jogador de meio de campo, e aí diz assim... Não. Dan Stubach, você não vai trabalhar no palco. Você vai cuidar da iluminação hoje porque faltou iluminador. Sei lá. Ou você não vai fazer esse personagem. Você vai ter que fazer o outro. Vocês passaram já por alguma situação dessas? Começando por você, meu amigo Dan Stubach. Tô aqui pensando. Eu já passei com certeza. Bom, revisar goleiro, óbvio, né? No Casados e Solteiros, no Judeus contra Católicos. Não precisa entrar nos detalhes, porque a gente sabe bem aqueles futebol que vocês jogavam lá em Santa Catarina. A gente já ouviu essa história aqui. Floripa, Nuzi e tudo mais. É. Aí a gente revezava o goleiro também. Agora, eu vou aqui pensar uma atividade que eu tenha feito, ver se os colegas já têm alguma história boa. Teco, alguma? Não, eu tô pensando. Eu lembro de uma, Milton. Eu lembro de uma do fim de expediente, vamos dizer que é mais ou menos parecida. A gente fazia um programa, né, uma vez por mês com plateia, né, no teatro em São Paulo. O programa começava na época, não sei, talvez seis. É, 16h, a gente sempre tinha um convidado, né, um convidado especial para fazer o programa com a gente. 16h, a gente descobriu que o convidado cancelou o programa. 16h, né? Uhum. 2 horas para arrumar um convidado, para fazer um programa com plateia, as pessoas já fazendo fila na frente do teatro, né? Uhum. Aí a gente fez ali um Google mental, quais as pessoas mais próximas, legais e disponíveis a serem amigas da gente num raio de 2 quilômetros. Quem é que assume pegar no gol? Num raio de 2 quilômetros, exatamente. Quem é que pode ir pro gol, né? A gente mapeou, escaneou mentalmente, lembramos do Juca Kifuri, que teve a honra o prazer e a generosidade de sair da casa dele e até o teatro fazer o programa com a gente. Fizeram uma busca ali dos celulares. Quem é o amigo da rede aqui mais próximo? Tá mais... Exatamente. Vem, é você. Juca, que fúria demais, que falou, né? Sexta-feira à tarde tinha que morar perto ainda, né, Milton? Porque senão não chega, né? Tem mais esse detalhe. Você sabe que a história que eu me lembrei tem o Juca Kfouri no meio também? Ih. É, há uns 17 anos, quando eu fui repórter aqui, e eu fazia reportagem de temas diversos, como todos os repórteres aqui da rádio, né? Mas temas diversos, exceto esporte, porque a gente tem uma equipe não é um própria. Tema diverso, exatamente, futebol, a gente tem uma equipe específica para cobrir esporte. Mas um belo dia, eu estava aqui na reportagem, eu e Tatiana Vasconcelos, também repórter na época. E tinha um jogo importante, não lembro o que era. Resultado, Tati e eu na porta do estádio para cobrir a chegada dos torcedores e para participar ao vivo do programa do Juca Kfouri. E assim, foi uma experiência completamente inusitada, não acompanho futebol de perto, mas sabe que foi muito bacana? E lógico, com o Juca conduzindo tudo, foi uma experiência memorável. Aí, vale a pena a gente se arriscar em posições que antes a gente não cumpria. Você já, Teco, você já jogou em alguma posição diferente, assim? Está me dando um branco. Acho que depois que eu desligar, eu vou lembrar de umas 30 histórias, mas nesse momento não está me vindo nenhuma. Tá bom. Não, com certeza já. Com certeza já tivemos que improvisar em alguma ponta. Trabalho de grupo em faculdade, em escola, milhões de vezes, e outras bobagens também, mas não está me vindo nenhuma à cabeça. Tá bom. Eu estou lembrando de um evento que eu fiz de pro carro, né, para uma automobilística, e tinha que entrar, eu estou apresentando um negócio, eu tenho que chamar o cara que vai falar sobre as mudanças do carro, né, do modelo. E o cara não entra. E aí eles projetam no fundo da plateia o texto que ele tinha que falar e também não dá para ver por causa do refletor e eu tive que começar a improvisar sobre o carro e fazer meio stand-up, coisas assim. Coisas que eu não entendo nada, inclusive. Mas coisas que acontecem. Pelo visto, a tarefa do Enzo Pérez será mais simples do que a de vocês hoje à noite, então. Veremos como será essa experiência. Abraços! Tchau. Tchau, tchau. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quarta-feira, 19 de maio de 2021. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo de uma operação que apura suspeita de exportação ilegal de madeira. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do chefe da pasta e o afastamento do presidente do IBAMA, Eduardo Bin. A Polícia Federal cumpre 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Pará. A atriz Bárbara Bruno, de 64 anos, se recuperou da Covid-19 e teve alta. A artista estava internada desde o fim de abril. Ela foi entubada no dia 2 de maio, condição em que permaneceu até a última segunda-feira. Bárbara é filha da atriz Nissete Bruno, que morreu aos 87 anos em decorrência da doença em dezembro do ano passado. Três das quatro linhas afetadas pela greve dos metroviários operam parcialmente na cidade de São Paulo. As outras duas, administradas pela iniciativa privada, funcionam sem restrições. O secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldi, afirmou ao Jornal da CBN que mais de 200 ônibus do plano de emergência do transporte coletivo foram acionados para transportar a população prejudicada. Os 27 países integrantes da União Europeia fecharam um acordo para reabrir as fronteiras para viajantes de fora do bloco que estiverem plenamente vacinados. A aprovação da medida, recomendada pela Comissão Europeia, ocorre diante da proximidade do verão no Hemisfério Norte. A Argentina registrou o recorde de mortes causadas pelo coronavírus e novas infecções. Em 24 horas, houve 745 mortos e 35.500 diagnósticos. As variantes brasileiras e as cepas do Reino Unido, Índia e África do Sul já foram detectadas em território argentino. A taxa de ocupação de leitos em Buenos Aires está em 76%. O presidente Alberto Fernandes prometeu acelerar a vacinação e adotar medidas mais restritivas de circulação. No horário de Brasília, 9:06. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em instantes, outras informações para você na CBN. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento. Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. Marginal Tietê tem congestionamento principalmente no trecho leste, agora em direção à rodovia Castelo Branco, um caminho que já vem ruim da rodovia Ayrton Senna, a partir do quilômetro 15, tudo muito ruim até a altura da ponte Cruzeiro do Sul. Depois desse trecho, o motorista encontra uma condição melhor, mas aí volta a ter lentidão, aí só lentidão mesmo, na pista expressa da Ponte do Limão até a altura da rodovia dos Bandeirantes. No sentido contrário, a lentidão vai do Cebolão até a ponte do Piqueri. Jornal da CBN. Ainda antes da nossa conversa com o Dr. Luiz Fernando Corrêa em Saúde em Foco, trazemos aqui para a programação da CBN, aqui para o Jornal da CBN, a Thaís Oliveira, que está em Brasília e acompanha a chegada do general Pazuello ao Senado, onde vai prestar depoimento na CPI da Covid. Thaís Oliveira, bom dia. Oi, Milton, bom dia a você e aos ouvintes. Olha, Eduardo Pazuello chegou aqui ao Senado pouco antes das 9 horas da manhã. Havia muita expectativa, né, Milton, para saber se ele usaria a farda do Exército, ele que é um general da ativa, ou trajes civis, como o general do Exército havia informado ontem ao presidente da CPI, Omar Aziz. E Eduardo Pazuello está de terno e gravata, ele inclusive está usando uma gravata, Milton, que ele usou durante várias coletivas de imprensa, uma gravata com as cores da bandeira do Brasil. Ele chegou pela parte de trás do plenário da CPI, então é um acesso que ele é liberado justamente às autoridades quando alguém pede para não passar aqui pela entrada, né, usual, onde está posicionada a imprensa. Então ele chegou com vários assessores, nem deu para contar quantos assessores estão acompanhando Eduardo Pazuello. A gente sabe que ontem ele havia dito que ao presidente da CPI, né, que ele estaria acompanhado de 2 advogados e de 3 assessores. Quem chegou agora há pouco aqui também foi o relator da CPI, Renan Calheiros. Ele disse que Eduardo Pazuello é a peça mais importante da comissão e que ele não vai encalacrar o ministro. Essa foi a palavra usada por Renan Calheiros. Ele disse que vai facilitar as perguntas para que ele seja um depoente bastante produtivo, porque a comissão está atrás de respostas produtivas. E disse também, né, que o ex-chanceler Ernesto Araújo fez questão de dizer e repetir ontem que tudo que ele fez com relação às tratativas internacionais foi por demanda do Ministério da Saúde. Então, o Renan Calheiros está dizendo aqui que não vai encalacrar Eduardo Pazuello. A gente lembra, né, Milton, que Eduardo Pazuello, ele vem aqui ao Senado a esse depoimento com o respaldo de um habeas corpus do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. Então, ele tem o direito de não se autoincriminar. Então, ele pode ficar em silêncio e responder a determinadas perguntas que digam respeito à atuação dele. Mas, nessa mesma decisão, Ricardo Lewandowski disse que ele tem o dever de responder sobre atos, né, condutas de terceiros. Então, muita expectativa para saber, né, como é que os senadores vão fazer com esse habeas corpus de Eduardo Pazuello. Como que vão, né, conseguir perguntar para ele sem que ele se incrimine, mas também que ele responda sobre a conduta de outras pessoas. Também perguntei ao senador Renan Calheiros se o fato, né, de Pazuello ter vindo aqui ao Senado com trajes civis era um bom sinal, e ele respondeu, como sempre, com muita ironia, disse que isso não tinha desdobramento nenhum e que esse traje depende apenas de uma orientação do estilista do general Eduardo Pazuello. Agora há pouco, Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, da Rede Sustentabilidade, também chegou ao partido. Ele continua falando aqui com a imprensa e ele disse que seria muito interessante se Eduardo Pazuello falasse sobre o inquérito de Manaus. Pazuello é investigado justamente devido à crise, né, de desabastecimento de oxigênio em Manaus no começo do ano, e Randolfo Rodrigues disse que seria importante se o ministro apresentasse a versão dele sobre os fatos, porque aparentemente, nas palavras de Randolfo, ao invés de oxigênio, usaram cloroquina. Randolfo disse ainda que ele acredita que Manaus tenha sido um experimento, né, do tratamento precoce. Falou ainda que o ex-ministro Eduardo Pazuello pode falar sobre o consórcio COVAX Facility. Ontem, o ex-chanceler Ernesto Araújo disse que o Brasil aderiu ao consórcio com a cota mínima, né, para receber 10% aí das vacinas necessárias por decisão do Ministério da Saúde. E Randolfo disse que também tem muita expectativa para que ele fale a respeito das negativas em relação às vacinas. Randolfo disse: foi o ministro que mais durou e o ministro que atuou quando a pandemia mais se agravou. O depoimento estava marcado para as 9h, né, Milton? Mas como a gente veja, são 9h12, a CPI está atrasada mais uma vez. Milton. Muito obrigado, Thaís Oliveira, que volta ao longo da programação da CBN. Você vai acompanhar, claro, o depoimento de Pazuello na CPI ao vivo aqui na programação. 9h13. Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Amil. Saúde mental é real. Acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Bom dia, doutor Luiz Fernando. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, doutor. Hoje, mais cedo, nós até falamos da necessidade de destravar as relações com a China. Governadores vão conversar com o embaixador chinês aqui para que se consiga trazer numa velocidade maior os insumos necessários para se produzir vacina, a própria vacina que é produzida lá. Só que tem uma outra frente aí e me parece mais difícil de ser destravada, que é todo o material que deveria vir da Índia. O que que está acontecendo agora na Índia? Bom, Milton, a gente está acompanhando a pandemia completamente descontrolada na Índia, né, a situação muito, muito tensa, com ontem a Índia tendo registrado mais de 4 mil mortes em um dia, 4.522 mortes, e isso traz uma pressão enorme para o governo da Índia e principalmente para os fabricantes de vacina. E entre eles o Serum Institute, que é o maior fabricante de vacinas do mundo inteiro, que já no início do mês, no início de abril, anunciou que ia fazer um bloqueio das exportações de vacinas por conta da necessidade interna. E ontem saiu a notícia no jornal Financial Times que esse bloqueio de exportações vai ser mantido até o final desse ano. E isso preocupa muito, em especial, o COVAX Facility, porque as vacinas do Serum Institute são as mais, vamos dizer assim, uma das principais fontes de alimentação dessa corrente de vacinas que o COVAX Facility faz para o mundo inteiro. Só para a gente ter uma ideia, já foram cortados 90 milhões de doses que eram para ser sido entregues até esse mês, a final de maio, e com isso o COVAX Facility talvez não bata a meta de entregar no mundo inteiro 247 milhões de doses, ou seja, isso é uma pressão muito grande. Existem alguns alentos, é verdade, Nova Zelândia, França, Noruega e os Estados Unidos, através do presidente Joe Biden, já fizeram ou prometeram doações de vacinas para tentar compensar um pouco essa situação, e foi feito um acordo com a empresa Moderna para vender 34 milhões de doses esse ano. Agora, o Serum Institute é uma, como eu falei, a maior fabricante de vacinas do mundo, já distribuiu até agora 223 milhões de doses, sendo que 146 milhões já ficaram na própria Índia. Agora, é uma situação ainda muito complicada, Milton. Portanto, vamos verificar. Mais uma questão dessas, né, geográficas que a gente tem, e um detalhe importante, né? Nesse caso muito específico, prejudica ainda países mais pobres nesse processo, porque uma das coisas que ficaram muito evidentes em tudo isso que nós estamos assistindo é essa desigualdade de acesso à tecnologia, ao conhecimento e à prevenção à saúde. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Até mais. Até mais, Milton. Bom dia, Cássia, e bom dia aos ouvintes. Bom dia, doutor. Será que investir na Bolsa é para mim? Ou renda fixa? E previdência privada? Tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Cara, você viu que o Marcelo tá com depressão? Isso aí é puro drama, pô. Saúde mental é real e não deve ser minimizada. Se você está passando por isso, acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. 9:17. Chegou a hora. Quem será o campeão do Paulistão Sicredi 2021? A primeira parada é na Casa do Verdão. Palmeiras, São Paulo. Nesta quinta, às 10 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Futebol, Globo CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os detalhes da decisão. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Totaline. Soluções completas em climatização. Patriane. Dois novos prédios em Santo André, Campestre e Vila Bastos. E Paulistão Sicredi. O clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Da CBN. Nós estamos de volta aqui no Jornal da CBN. Vamos direto para a sessão da CPI da Covid-19, onde o general Eduardo Pazuello começa a falar agora, depois de ouvir as palavras do presidente da comissão. Vamos acompanhar o depoimento dele. Aqueles que perderam parentes e amigos pela Covid-19. Gostaria também de apresentar meus reconhecimentos a todos os profissionais de saúde que na ponta da linha estejam ajudando a salvar mais vidas. Já salvamos mais de 13 milhões de brasileiros. Senhoras e senhores senadores, inicio minhas considerações dizendo que quem está aqui sentado hoje é um homem comum. Um filho que perdeu sua mãe muito cedo e que perdeu seu pai há pouco tempo. Minha mãe era Dona Vera, uma gaúcha da fronteira, nascida em Bagé. Meu pai, seu Nissim, era paraense de família judaica, que imigraram para o Brasil, saindo da Espanha, fugindo da Inquisição, passando por Marrocos e vindo para o Brasil, Belém e Manaus. Enfim, um cidadão brasileiro, mas que por opção jurou defender o seu país, independentemente dos riscos inerentes às missões recebidas. Eu entrei para a vida militar muito cedo, aos 10 anos, no Colégio Militar de Manaus. Aos 17, fui para a Academia Militar das Agulhas Negras e, aos 21, voltei para servir em Manaus como oficial. Durante a minha vida no Exército, pude aliar os conhecimentos logísticos e administrativos da formação acadêmica aos novos conhecimentos operacionais alcançados nas especializações que optei como oficial. Tive a oportunidade, como coronel, de comandar 2 batalhões logísticos e, como general, de comandar 2 grandes unidades. A grande unidade logística do Exército, a maior de todas, e um grande comando logístico. Cabe ressaltar que nesses comandos existem estruturas de saúde operacional que vão até o escalão de um hospital de campanha. Estas experiências foram fundamentais para me preparar para o primeiro grande desafio logístico-humanitário da minha vida militar. Em fevereiro de 2018, recebi do então presidente da República, senhor Michel Temer, a missão de ser o coordenador operacional das ações interministeriais para conter a crise humanitária causada pelo fluxo migratório de venezuelanos em Roraima, a Operação Acolhida. Tivemos a oportunidade ali de ajudar mais de 600 mil pessoas que cruzaram a nossa fronteira, fugindo da fome, da miséria e da violência, todos em estado de extrema vulnerabilidade. Essa missão foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas e suas principais agências como um exemplo humanitário para o mundo. Fruto de um grande trabalho em equipe, também tive a honra de ser agraciado com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, oferecido pelo Ministério dos Direitos Humanos, em 2018. Ainda naquele ano, em dezembro, tendo em vista a grave crise que se instalou no estado de Roraima, o presidente da República decidiu pela intervenção federal naquele estado. Recebi a missão de interventor federal, de ser interventor federal, juntamente com o governador eleito, para que pudéssemos garantir a segurança da população e ajudar, naquele momento tão conturbado, porque passava um dos estados da federação. Depois de quase 47 anos da minha entrada no Colégio Militar de Manaus, fui nomeado comandante da 12ª Região Militar. Foi uma sensação de realização e reconhecimento. Fiquei muito feliz de voltar a Manaus. A 12ª Região Militar é um grande comando sediado em Manaus, responsável pela logística e assuntos administrativos em 4 estados, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, e possui em sua estrutura 5 hospitais regionais, todos subordinados diretamente a mim. Entre os dias 14 e 16 de abril de 2020, recebi algumas ligações telefônicas dos oficiais generais que estavam no governo federal para discutir uma possível indicação para que eu pudesse auxiliar na transição do ministro Mandetta para o ministro que seria nomeado. Confesso que fiquei muito dividido. Estava ciente de minhas responsabilidades como comandante da 12ª Região Militar e honrado com a possibilidade de ajudar o nosso país naquele momento tão conturbado e crítico. Aquela sensação de coração dividido acabou no dia 16 de abril à tarde, quando o comandante supremo das Forças Armadas, o nosso presidente da República, me ligou e se posicionou de forma clara e direta para eu vir. A partir daquele momento, organizei a minha partida, peguei meus uniformes e embarquei com meu assistente secretário para vir cumprir a missão. Já em Brasília, me reuni com o comandante do Exército e ficou acertado que nós receberíamos 15 oficiais para auxiliar em cargos chaves e que a missão teria um período de 90 dias. Ao final de 90 dias, nós reverteríamos para a Força e, no meu caso, voltaria para o comando da 12ª Região Militar em Manaus. Cabe ressaltar que passarmos a situação de adido ou agregado, que são as situações excepcionais, e termos sido nomeados em cargos civis comissionados, foram condicionantes sine qua non para o cumprimento da missão, para que pudéssemos gerar atos e fatos administrativos legais, senão não poderia fazer as coisas acontecerem. Os fatos a partir daí são públicos, mas relembro que a minha função inicial seria de secretário executivo e os oficiais para cargos administrativos e logísticos. Com a saída repentina do ministro Tais, passei a responder de forma interina, por força do cargo de secretário executivo, até setembro de 2020, quando fui efetivado ministro de Estado da Saúde. O primeiro desafio que encontramos foi o de mantermos e aprimorarmos as ações do Ministério, considerando que praticamente não houve a passagem de funções de forma adequada. Além dos afastamentos protocolares por suspeita e contaminação pelo coronavírus, fez com que diminuísse isso drasticamente a nossa força de trabalho. passo agora a apresentar de uma forma rápida a visão e as ações do governo federal, principalmente por intermédio do Ministério da Saúde, no enfrentamento à Covid-19, com o objetivo de dirimir possíveis dúvidas dos senhores e senhoras senadores. A Covid-19 é uma doença desconhecida que atingiu de forma contundente o mundo inteiro. Não há medicação antiviral específica e também não há tratamento com medicamentos cientificamente comprovados. A prescrição de medicamentos de forma off-label é uma prerrogativa dos médicos e está alicerçada em seu juramento de aplicar os regimes da medicina para o bem do doente, segundo seu entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. O governo federal agiu prontamente, publicando a portaria 188 em fevereiro, decretando emergência em saúde pública e 3 dias depois iniciou o resgate dos brasileiros que estavam em risco na cidade de Wuhan, na China. O desconhecimento dos riscos da pandemia levou alguns gestores a manterem e incentivarem o carnaval em 2020 e, novamente, o desconhecimento da gravidade das nossas cepas que circulavam pelo mundo no final de 2020 permitiu às autoridades estaduais e municipais conduzirem os processos eleitorais e as festas de final de ano. O governo federal, desde o início da pandemia, tem trabalhado nos dois principais riscos dessa pandemia, o sanitário e o econômico. Estamos falando de saúde, mas também de trabalho e sustento das famílias. De forma acelerada, o governo federal, em articulação com o Congresso Nacional, criou o auxílio emergencial, que atingiu diretamente mais de 77 milhões de pessoas, totalizando 288 bilhões em 2020 e já caminhamos para 7 bilhões em 2021, preservando a estabilidade e o sustento de muitas famílias. Em meados de 2020, a Organização Mundial de Saúde confirma de forma inequívoca a importância de efetivar ações para preservar a saúde e a economia. Comandei uma das pastas mais importantes nessa grande mobilização do governo brasileiro. Tive em minhas mãos a ferramenta mais adequada possível para desencadearmos prontamente as respostas à pandemia. E cuidamos de todos os cidadãos através do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Ao meu lado, ombrearam as equipes do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, e do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde Municipais, o CONASEMES, que dividiram com o Ministério o peso da responsabilidade com tomadas de decisão pactuadas. A Lei 8080, de 1990, que cria e norteia o SUS, define a responsabilidade da União, Estados e municípios, de forma tripartite. Cabe à União, por intermédio do Ministério da Saúde, elaborar ações e disponibilizar recursos para as secretarias de saúde estaduais e municipais, baseados em critérios técnicos ou atendendo programas e projetos voltados às políticas de saúde pública pactuadas. Repito, a União disponibiliza recursos para que estados e municípios executem as ações de saúde. Aos estados e municípios cabe, por intermédio de suas secretarias de saúde, de forma plena, executar as ações de atenção à saúde. A decisão do STF em abril de 2020 limitou ainda mais a atuação do governo federal nessas ações. Assim, não há possibilidade do Ministério da Saúde interferir na execução das ações de Estado da Saúde, sem usurpar as competências dos estados e municípios. Isso seria possível em caso de uma intervenção federal na saúde em algum estado. A interpretação da decisão do STF, referente à adoção de medidas restritivas e de isolamento, serviu para reafirmar as competências dos estados e municípios para a execução das medidas sanitárias, de acordo com os cenários epidemiológicos local. É bom lembrar que o gestor pleno do SUS é o secretário municipal de saúde. Então, fica clara ali a posição de municípios, estados e do governo. Coube, então, ao Ministério da Saúde, em razão da interpretação da decisão proferida pelo STF, apoiar estados e municípios na execução das medidas e ações planejadas. Inclusive, uma das formas mais significativas de apoio foi a elaboração de uma ferramenta de gestão com os índices e medidas sugeridas, entregues a todos os municípios. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, o COE, foi pactuada por Conselho Nacional de Saúde dos Estados e dos Municípios e distribuída pelo CONASEMES, tendo em vista que essa ferramenta de apoio à decisão é direcionada exclusivamente aos prefeitos e gestores do SUS nos municípios. Todos os programas, projetos ou portarias emanadas pelo Ministério da Saúde são previamente pactuados com o CONAS e o CONASEMES, bem como todas as transferências de recursos ou distribuição de equipamentos, insumos, medicamentos e imunizantes para estados e municípios. O ministro não decide sozinho nada no SUS, divide por um terço, os outros dois terços pelo CONAS e CONASEMES, iguais. O valor de transferidos pelo governo federal, fundo a fundo, para estados e municípios, tanto para as rotinas do SUS quanto para combater a Covid, são impactantes. Em 2020, quase 82,8 bilhões de rotinas do SUS foram transferidos, recursos de rotinas originais do SUS, e 32 bilhões a mais para combater a Covid-19, totalizando 115 bilhões de reais. Em 2021, até a presente data, foram 30 bilhões para rotinas do SUS e 4,2 bilhões para combater a Covid-19, totalizando 34,2 bilhões de reais. Isso apenas fundo a fundo, com execução direta para estados e municípios. Além das transferências de recursos para estados e municípios, fundo a fundo, o Ministério da Saúde entregou equipamentos, insumos, medicamentos e imunizantes para todos os estados e municípios da Federação, no valor de 46,5 bilhões em 2020 e 11,2 bilhões em 2021. Nunca, repito, nunca se investiu tanto em saúde em toda a nossa história. Estes recursos, além de terem permitido ações para salvar mais vidas, deixarão ao povo brasileiro um legado em estrutura, equipamentos, soluções administrativas e pesquisas. A organização das informações, no momento que nós chegamos, não havia praticamente estrutura que captasse informações para tomar a decisão. Ela foi focada em dois objetivos: a transparência e o suporte à decisão. Para atender o objetivo transparência, foi desenvolvido o LocalizaSUS, que permite a exploração até por smartphone e conta com 22 painéis que permitem acessar tanto os dados das ações Covid como das ações regulares do Ministério. O LocalizaSUS está direcionado para secretários estaduais e municipais, órgãos de controle, imprensa, órgãos internacionais, pesquisadores e, principalmente, para o cidadão brasileiro comum. Para o suporte à decisão, foram desenvolvidos painéis de BI, Business Intelligence, que interagem com a área finalística do Ministério, com foco nas decisões executivas, em todos os níveis. Ambas as ferramentas possuem acesso 24 horas e atualização em tempo real. Senhoras e senhores, senadores, o nosso país pode se orgulhar de termos o LocalizaSUS funcionando online e aberto para consulta pela internet para todo o mundo. Uma plataforma que permite acessar a realidade da pandemia no país, nas regiões, nos estados e chegando até os municípios. Já apresenta também as entregas e aplicações de doses de vacinas contra a Covid-19. Lembro que hoje chegaremos a 100 milhões de vacinas disponibilizadas. 100 milhões de vacinas. Para melhor interagirmos de forma institucional, reorganizamos o atendimento institucional e parlamentar em três coordenações: assuntos legislativos, assuntos orçamentários e assuntos federativos, permitindo assim dar mais presteza aos atendimentos institucionais e respostas mais eficientes às demandas recebidas. Nas relações internacionais, o Ministério da Saúde obteve a cessão de dois diplomatas de carreira do Itamaraty, o que permitiu criar protocolos junto a organizações internacionais como a ONU, a OMS, a OPAS, a União Europeia e o Mercosul. Permitiu também alinhar ações sanitárias com países fronteiriços para o combate à Covid-19. Realizamos entendimentos e acordos com a China, com a Índia, com a Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, Argentina e Uruguai, o que facilitou a aquisição de insumos, vacinas e medicamentos. Para fomentar os princípios da administração pública diante da pandemia, o Ministério da Saúde, de forma inédita, assinou vários termos e acordos de cooperação com o Tribunal de Contas da União, com a Controladoria Geral da União, com o Conselho Nacional do Ministério Público, com a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Nacional de Justiça. Esses acordos permitiram total transparência em relação à prestação de contas do Ministério da Saúde. referidos em termos de acordos, possibilitou a união do sistema de controle externo com o sistema de controle interno do Ministério, otimizando as ações de auditoria, bem como o auxílio na tomada de decisão do Ministério da Saúde. Nossa estratégia de comunicação foi baseada em ações voltadas aos brasileiros mais vulneráveis. Investimos em grupos e emissoras de jornais que representam e falam mais diretamente ao povo comum. Fomos pessoalmente na maioria dos estados da federação e de lá nos dirigimos ao povo, ressaltando sempre as medidas preventivas, a busca imediata pelo atendimento profissional, mas principalmente a manutenção da esperança na vitória. Buscamos as mídias regionais, publicamos informativos, criamos materiais, fizemos inúmeras coletivas, entrevistas, mantivemos um relacionamento direto e transparente com os representantes dos meios de comunicação. Fizemos parcerias de mídia com 25 empresas, que permitiu economizar centenas de milhões de reais e, principalmente, atingir toda a sociedade brasileira. Atingimos 500 milhões de visualizações no Facebook, 80 milhões no Twitter, 500 milhões na internet. Realizamos 20 mil inserções na televisão, 300 mil inserções em rádios, 11 campanhas publicitárias, uma por mês, 271 vídeos, 1.042 releases para a imprensa e 1.069 boletins para rádios. Criamos em maio de 2020 a Força-Tarefa de Fundamentação. Em maio de 2020, a Força-Tarefa para a Fundamentação, para garantir os critérios objetivos para aquisição, distribuição de equipamentos, de insumos, de medicamentos e recursos, habilitação de leitos de UTI para enfrentamento à Covid. Então, os critérios foram todos criados por uma Força-Tarefa. Com base nesses critérios, custeamos a ampliação de leitos de suporte ventilatório pulmonar, no valor de 135 milhões de reais, a expansão de 66 UPAs, unidades de pronto atendimento, 120 milhões de reais, para habilitação de leitos de retaguarda nos hospitais de pequeno porte, 88 milhões de reais, expansão assistencial para o SAMU, 428 unidades, 67 milhões de reais, expansão assistencial de 187 leitos de UTI, no valor de 16 milhões de reais. Somando essas ações, foram quase 500 milhões de reais. A estratégia de testagem foi um dos pilares do combate da pandemia. Foi baseada no programa Diagnosticar para Cuidar, a primeira grande estratégia criada pelo Ministério, que incluiu ações que vão desde as aquisições de testes RT-PCR e rápidos, passando pela capacitação dos profissionais e distribuição de equipamentos para os LACEN, até a implementação de 4 plataformas de alta capacidade de processamento de testes. O Brasil possuía, em março de 2020, a capacidade de processar 1.100 testes RT-PCR por dia. Com a implementação do programa Diagnosticar para Cuidar, atingimos a marca de 66 mil processamentos de testes por dia em abril de 2021. Hoje temos registrado no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial 46 milhões de resultados, representando 23% da nossa população testada. Na atenção primária, atendendo o planejamento estratégico do Ministério, foram implementadas várias ações, dentre elas a ampliação do horário de atendimento das unidades básicas de saúde, que é o Programa Saúde Emergencial, 125 milhões de reais. A estruturação de centros de atendimento para enfrentamento à Covid, com repasse de 1,6 bilhão de reais. A criação de pontos de referência para atendimentos à Covid nas comunidades carentes, com repasse de 52 milhões de reais. A contratação de médicos pelo programa Mais Médicos para o Brasil e pelo programa Mais Médicos, para suprir a falta de recursos humanos, com investimento de 1 bilhão de reais. Ainda nas ações básicas, trabalhamos na informatização da atenção primária, com repasse de 380 milhões de reais. No apoio à retomada segura das atividades presenciais nas escolas da educação básica, pós-Covid, repasse de 455 milhões de reais. No cuidado emocional aos profissionais que estão envolvidos diretamente no enfrentamento à pandemia, projeto Atenção em Saúde Mental por teleatendimento, 3 milhões de reais. Foi criado um cadastro nacional de profissionais da saúde, que possibilitou o recrutamento e contratação de profissionais de saúde. O Brasil Conta Comigo, focado em profissionais de saúde, residentes e acadêmicos na área da saúde. O programa proporcionou a disponibilização de 6.500 profissionais de saúde para a região norte, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. para o enfrentamento à chamada quarta onda da Covid, lembro que não... Quatro ondas. A onda da contaminação e óbitos, a onda do represamento das demais doenças não tratadas, a onda do agravamento das doenças crônicas e a onda da automutilação e do suicídio, que é a quarta onda. Essas são as quatro ondas de uma pandemia. A quarta onda da Covid, foram elaborados cursos de prevenção à automutilação e ao suicídio e lançado o programa Mentalize, marco inicial das ações voltadas ao fortalecimento das políticas para a saúde mental, além da transferência de recursos financeiros para aquisição de medicamentos, nesse caso, 650 milhões de reais. O Brasil atualmente possui cerca de mais de 340 mil agentes de saúde comunitário e mais dezenas de milhares de agentes de combate às endemias. Com o intuito de aproveitar melhor esses profissionais de saúde, esses profissionais no combate à Covid-19, criou-se o programa Saúde com Agentes, para prover formação técnica em saúde desses agentes. No que tange à saúde indígena, foi priorizada a vacinação contra a Covid-19 com a criação de unidades de atenção primária indígena, com suporte de condensadores de oxigênio e com envio de mais de 7 milhões de equipamentos de EPI. Para levar as comunidades indígenas ao atendimento especializado de enfrentamento à Covid-19, foram realizadas 20 ações interministeriais com o Ministério da Defesa, levando pediatras, ginecologistas, infectologistas e clínicos gerais, reforçando assim os esforços já empreendidos pelos DCI, Distritos Sanitários Especiais Indígenas. No campo da medicina de precisão, criamos o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão. Seremos assim o maior banco genômico multiétnico do mundo. Teremos acesso ao diagnóstico genético e às terapias mais avançadas, da mesma forma que já estamos monitorando as variantes do novo coronavírus por intermédio da rede genômica da Fiocruz. O Ministério da Saúde disponibiliza no painel de evidências online, localizações, as sínteses de evidências científicas sobre tratamentos, vacinas e temas diversos no contexto do enfrentamento à Covid-19. Repito, o Ministério da Saúde disponibiliza no painel de evidências online, no Localiza SUS, as sínteses de evidências científicas sobre tratamentos, vacinas e temas diversos no contexto do enfrentamento à Covid-19. No Programa para Estratégias de Reabilitação Pós-Covid, executamos uma parceria com a Rede Sara, a reestruturação dos centros especializados de reabilitação e executamos também o projeto Reab do PROAD. Durante a pandemia, além de suas competências previstas, o Ministério da Saúde também auxiliou os estados, o Distrito Federal e os municípios na execução e na gestão de políticas que foram elaboradas. O aumento desordenado da demanda por medicamentos para intubação orotraqueal causou uma grande instabilidade no mercado nacional no final de maio. Apoiamos as ações dos estados e municípios a partir de tratativas com a indústria, remanejamentos e licitações nacionais. Um exemplo de pronta resposta foi a Operação Uruguai, com a aquisição de medicamentos no mercado uruguaio, capitaneada pela Embaixada Brasileira naquele país. A medicação chegou ao solo brasileiro em menos de 72 horas, salvando assim milhares de vidas. Nessa operação foram envolvidos o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde do Uruguai, o Ministério da Defesa, a Anvisa e a Receita Federal. Alcançamos a equalização nacional de medicamentos para intubação orotraqueal com a implantação de uma ferramenta de BI, que possibilitou o monitoramento em tempo real da produção da indústria nacional, bem como de toda a distribuição dos estoques desses medicamentos nos entes federativos. Desde junho, as ações já mais consistentes foram integradas também pela Anvisa e pela Receita Federal e garantiram o acesso nacional aos medicamentos e o abastecimento adequado, superando uma crise internacional. No começo de 21, fomos expostos a um desafio maior do que qualquer um poderia esperar. Vi e vivi o impacto somatório de dois fatores: o surgimento de uma nova e mais agressiva variante do vírus e o colapso da rede de saúde de Manaus, o que resultou em milhares de mortes em um curto espaço de tempo. Ainda no final de dezembro, antecipando-me aos fatos do estado do Amazonas, tomei a decisão de destacar uma equipe do Ministério da Saúde para avaliar in loco a realidade da situação e propor medidas de apoio, Mesmo antes de conhecermos a profundidade plena dos fatos, decidi deslocar imediatamente o gabinete do ministro, juntamente com todos os secretários nacionais de saúde, para Manaus, e de lá prestarmos todo o apoio possível ao governo do estado e ao município. A crise sanitária de Manaus nos levou a montar uma das maiores operações logísticas emergenciais já realizadas na história. Graças ao apoio incondicional da Força Aérea Brasileira e ao desprendimento de nossas tripulações, foram transportados 1,6 milhões de metros cúbicos de oxigênio e equipamentos, nos permitindo estabilizar o fornecimento de oxigênio em 6 dias. Simultaneamente, foi estabelecida uma ponte aérea para efetuar a remoção de pacientes hospitalizados com Covid-19 de Manaus para várias cidades do Brasil. Mesmo enquanto não se falava em imunizantes, o governo federal já estava agindo de forma rápida. Desculpa. Mesmo enquanto não se falava em imunizantes, o governo federal já estava vindo de forma rápida e estávamos em contato com todos os fabricantes de vacinas em desenvolvimento no mundo. Iniciamos com 16 prospecções mais adiantadas, acompanhávamos direto a produção da Moderna e a produção da Pfizer nos Estados Unidos e a produção da AstraZeneca em Oxford, na Inglaterra. Esses foram os primeiros, a prospecção inicial, entre as 16. E assim nós fomos trabalhando, escolhendo inicialmente a tecnologia que pudesse ser transferida para nós, para a produção nacional, em detrimento daquela só de compra direta. Esse trabalho nos permitiu alcançar números que vão além do que nós estamos pensando hoje. Nós falamos de, ainda no final de setembro, já temos uma encomenda tecnológica que chegaria a quase 200 milhões de doses e os acordos com a COVAX Facility que nos dariam 42 milhões de doses. Na sequência das discussões, conseguimos fazer acordos e memorandos de entendimento que nos levaram a mais 200 milhões de doses até o final do ano e, a partir de janeiro, com as adequações da lei, nós conseguimos fazer as contratações finais, chegando até março, com a contratação da Pfizer, nos levando a próximo de 550 milhões de doses. Lembro que em diversas fases dos contratos. Hoje o Brasil figura entre os países que mais imunizaram no mundo. Ficamos atrás apenas de Estados Unidos, China e Índia. E nós não vamos passar nenhum dos três. Estados Unidos, China e Índia vão continuar sendo os países 1, 2 e 3. E o Brasil já está em quarto. E lembro que esses três países detêm quase 100% da produção de insumos de vacinas no mundo. Quase 100%. Esta pandemia constitui um desafio inédito da história recente do Brasil e da humanidade. Todos os brasileiros esperam que essa CPI mostre as ações planejadas e executadas pelo governo federal, de forma técnica, imparcial e sem interesses políticos e ideológicos. Recebi o desafio de servir ao país do Ministério da Saúde como uma missão. Já vivíamos o caos da pandemia. Não poderia me eximir de tal responsabilidade. Nós, brasileiros, não cantamos em vão nosso hino nacional quando gritamos: verás que um filho teu não foge à luta. E eu não fugi. No Ministério da Saúde, fui acolhido por inúmeros especialistas tecnicamente qualificados na gestão da saúde pública, pessoas que dedicam suas vidas em apoio aos mais vulneráveis. A missão de enfrentar a pandemia impôs um esforço cooperativo de todos nós. As experiências e atributos que trouxemos do Exército Brasileiro foram fundamentais para agirmos juntos, de forma coordenada e organizada, em prol de uma única meta: salvar mais vidas de nossos irmãos brasileiros. Mas tendo como premissa o respeito aos princípios que devem nortear os gestores públicos, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Apesar de possuir a segunda mais alta patente do Exército Brasileiro, afirmo que o que faz notável no trabalho de um homem público à frente de um ministério ou de qualquer cargo de confiança não é a sua formação acadêmica, mas o seu caráter, sua retidão, o seu comprometimento com o bem público. Encerrei minha jornada à frente do Ministério da Saúde, tendo passado pelo momento mais crítico desta pandemia. Certo de ter me dedicado ao máximo para bem cumprir a missão de servir o meu país e salvar o maior número de vidas. A verdadeira luta para salvar vidas está sendo travada nas enfermarias. Lá é o campo de batalha onde os profissionais de saúde se expõem, sofrem, se contaminam e às vezes morrem, tentando fazer o seu melhor. Esses são os verdadeiros heróis. A pandemia serviu para escancarar uma realidade bastante conhecida na saúde pública: a superlotação, leitos nos corredores, falta de medicamentos, falta de insumos, equipamentos e profissionais insuficientes, profissionais da área da saúde desvalorizados e algumas vezes desmotivados. São problemas que se arrastam há décadas, resultado de anos de negligência, de inoperância e de desvio de recursos públicos em todas as áreas. Muito antes dessa pandemia, o Brasil já sofria com a disseminação de dois vírus tão avassaladores quanto o novo coronavírus: o vírus da corrupção e o da impunidade, ainda bastante presente e que também matam milhões de brasileiros todos os dias. Registro de forma tão avassaladora e cruel quanto o coronavírus, pois sugam recursos da saúde pública do Brasil. Espero, do fundo da alma, que essa pandemia, um capítulo triste de nossa história, sirva de ponto de inflexão para que todos os representantes públicos e gestores façam verdadeiramente uma defesa ativa da nossa Constituição na forma mais ampla, sobretudo nas ações de saúde pública, inclusive, ou melhor, principalmente, quando a luz dos holofotes se apagarem. Eu gostaria de colocar dessa forma, que sei que me alonguei aqui um pouquinho para poder colocar tudo, ou uma boa parte dessas ações, isso representa uma pequena parte do que o Ministério faz. Os senhores precisavam conhecer, como conhece o senador Humberto Costa, que foi o ministro, o tamanho da estrutura do Ministério da Saúde e a amplitude de trabalhos que se faz em todas as áreas. É realmente uma máquina que atinge 5.540 municípios no nosso país e permite a capilarização da saúde pública e seus projetos de uma forma espetacular. Nós não poderíamos estar hoje com a resposta que nós tivemos sem o SUS. Fica aqui uma defesa direta minha sobre isso. Muito obrigado, presidente. Desculpe por me alongar aqui um pouquinho. Portanto, você acabou de ouvir aí a fala inicial do general Pazuello, a CPI, cerca de meia hora, havia uma previsão de 10 minutos. Resumo do que disse o general nessa fala inicial, uma fala lida e controlada. As ações positivas de combate à doença são do governo federal e dedicou boa parte do tempo divulgando números e dados da sua gestão. As ações negativas de combate à doença são compartilhadas com estados e municípios. Pazuello reforça o discurso do governo federal de que a União cabe financiar a saúde, destinando dinheiro para que estados e municípios adotem as medidas. Então, se alguma coisa deu errado, foi lá na ponta. E que a decisão do STF limitou ainda mais o poder do governo federal. Chamaram a atenção a frase de que a estratégia de testagem foi um dos pilares do combate à pandemia, quando se sabe que o número de testes era muito aquém do necessário para se ter algum controle da doença. E que, contra os fatos também, disse que o governo foi célere nas negociações com as vacinas. Agora mesmo comentou que, conforme diz o hino, o brasileiro não foge à luta, a despeito de ter usado de estratégia para atrasar o seu depoimento e recorrer a um habeas corpus para não falar tudo que sabe e deveria. Cloroquina, tratamento precoce, Jair Bolsonaro. Três palavras que não apareceram na fala inicial de Pazuello. Jornal da CBN se despede aqui, programação da CBN segue aberta, passa para as mãos do Carlos Andreazzi e da Marcela Lorenzetto, que vão acompanhar junto com você, do seu lado, todo esse depoimento do general Pazuello. Até mais. Obrigado, Milton. Começa agora a inquirição do relator da CPI, Renan Calheiros. E sobre a fala inicial de Pazuello, fiquei pensando aqui, desejando viver nesse Brasil em que Eduardo Pazuello foi ministro. Vamos ouvir a inquirição do relator